dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E o trânsito parado, o caos anunciado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Meu time fez gol, ganhou de 3-0. Meu humor melhorou. Na 97 estádio começou. 97 estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. Tá no ar estádio 97, oferecimento de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$670 ao mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Estádio também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Grupo Esser, um nome construído com história. Tá no ar estádio 97, boa tarde, amigões! Ah, é, né? Estamos aí. Boa tarde. É isso aí. Fazer o quê? 19 horas 39 minutos, bicho. É isso aí, tamo mais do que nunca. Com mais uma vez o estádio 97, já chamando essa figura inigualável, seu Bento, boa tarde, seu Bento. Bento! Tarde, Bento. Libera aí, seu Bento. A bagaça. E vivo o horário de verão, olha que dia bonito. Olha que legal, ó. Dia bonito, olha aí. Foi um dia bonito hoje. Faltou uma praia aqui nessa cidade, né? Horário de verão é legal até em Fukushima. Agora, porcaria o horário de verão. Pô, quem tá no Rio, cara. Um lixo. Deve ser legal. Aí é legal, pô. Pra quem não toma sol, pra quem não treina. Mas não toma sol mesmo. Então, zoado, mano. Aqui não tem morrer, o sol gera vitamina, rapaz. Quem toma sol gera vitamina D, mano. Ai, toma que sol que tá na cadeia. Não toma um sol, que louco. Toma sol, Domênio. Eu não tomo, mas espera só um minuto. Não tomo sol mesmo. Não tomo não, mesmo. Não. E eu não tô doença. Muito preocupado. Das doenças é você tomando sol. Você é louco, rapaz. Vai lá ver lá, se informa melhor, meu amigo. Me informa. Tá mal informado. O sol ele gera vitamina D. Tá mal informado. Os caras põem velho no sol, vai também, nessa. Pra revigorar. Vai lá no sol lá. Se frita lá, fio. Fixação da vitamina D no organismo. Óbvio, fortalece os ossos. Então é quando você estiver no asilo que vão te colocar no sol pra tomar. Asilo, mas nem asilo. Acho que você vai pega num asilo aqui, você vai ver seu asilo. Lógico que vai ficar. Você acha que vão cuidar de você pra sempre? Polêmica! Polêmica! Depois dessa discussão melhor. Sobre bronzeamento e vitamina D, né? De olha, brincadeira. Olha, só faltava aí uma coisa. Barbaridade esse programa, velho. Falou os caras tudo bronzeado aqui, meu RG. Estão totalmente bronzeados. Não vejo aonde aqui. Eu tô com marquinha. Fala, mas tem que fazer, filho. Fala bem. Eu chego na praia, eu chego 10 horas da manhã, vou fora 6. Eu também. Eu tenho a cor do verão. Eu só vou embora quando o sol vai embora. Ô, mano, você usa cenoura e bronze? Cenoura e bronze de Urucum? Eu não preciso, mano. Sabe de vocês, não é meu? Queria estar em Maresias agora. É legal pra mim ficar na praia. Você fica na praia, aqueles nego ouvindo axé, aquelas porra miseráveis. É verdade. Fica aqueles nego, é verdade, eu não é, né? Tô errado, não. Aí você fica lá, aqueles nego ouvindo aquelas coisas lá, Rousseau. Quando é aquele sertanejo universitário, aí os nego ouvindo. Aí esse aí fica lá. Vai lá na praia, se molha, aí deita na areia, RG. Da milanesa. A milanesa, dá uma fritada. Isso é legal pra... Nossa, não tem programa melhor. Não tem melhor que esse programa. Mas que praia é essa que tem axé? A praia que eu costumo qualquer praia ir. Tem essa praia. Você tá louco. Você é infestado no Brasil. Eu ouço Night Session. A não ser que você vai lá onde o Soma foi. Na França é outro. Aí praia é diferente. Vai lá em Miami, você ouve outra coisa legal. Aí é lá que tem mais troço. Miami, dependendo do lugar que você vai, você não ouve coisa. Eu fui fazer um casório lá em São Sebastião. Que você ouviu, Domênico? Não, fui lá. Trabalhar. Fui de dia lá. Certo. Fui de dia, passando nas praias. Nossa, tá ouvindo tudo esses troços aí, velho. Tudo quanto é praia ali que ele fala que eles vão aí. Super Domênico Gato, bicho. Tudo isso aí. É piscirico, essas coisas aí. Na praia que eu vou também não tem. Não, não, não. É isso aí. Piscirico, Gasparzinho, essas porra aí. Gasparzinho, Gasparzinho. É isso aí. Gasparzinho. Aí eu acordo. Aí vem esse babinho que não. Lógico que sim. Oba, eu acordo. Aqueles caras que tem aqueles quiosques, RG, sabe? Aqueles quiosques na praia. É verdade, tem aqueles caras que vendem lá. As barraquinhas. Coco, tal. Não, A não ser que você vai numa praia. Só uma pergunta. Quanto tempo faz que você não vai à praia? Não, foi agora, não, Sebastião. Não, acabei de te falar. 40... Fui fazer agora e lá, o casório tudo lá. Tudo isso, axé, essas coisas? O quê? No caminho, andando? Eu abri os vidros, não aguentava ficar de vidro aberto. Mas qual que é a praia? Qualquer essas aí que eu fui. Qualquer uma. Não, São Sebastião. Fazer um casamento em São Sebastião. Então você passa. Pra descer pela serra ali, você tem que passar por essas praias todas aí. Todas eu passei. Todas. Maresias, Guaicá. Ih, tudo isso aí é uma porcaria. Aí você vai lá. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. Tudo igual. O Sombra pensa como eu. É que não tem coragem. Vai, tu acha que pensa? Ele não tem coragem de falar. Isso agora. É tudo igual. Jogou a bucha sem Sombra. Aí o Sombra começa. A rádio não é minha. Sombra, a praia não é minha. A praia não é minha. Mas é verdade. Tem que ter coragem. Pode falar, Sombra. É barbaridade. Sinceramente, não posso fazer. Fazer tal julgamento, porque não costumo viajar pro litoral. Você não gosta de praia. Não costumo viajar pro litoral. Então eu não posso fazer esse julgamento agora. Não, sei lá. Você vai, sim, que a sua esposa vai, você leva ela lá, você vai. Não vou. Isso, só vai lá. Pelo menos só vai pra buscar ou trazer, sei lá o quê, mas só vai. Você já ouviu falar em carro dos outros? Ah, então agora tá ultimamente. Mas quando ia? E quando ia? E quando ia? Transfers. Mas, Domênico, eu não sou... Ele não saía de casa. Ele não saía de casa. Ele vai nem na praia, ele vai nem na areia. Ele não gosta do sol. O Sombra é que nem eu, não gosta do sol. Ele vai de tênis e meia na praia. Não, nem na piscina. Ele não vai, ele não vai. Ele não vai nem na piscina, no máximo na churrasqueira ali, comer. É nóis. RG, qual a última vez que você esteve na praia? E o meu amigo, muito obrigado. Ó, os caras tudo aqui comigo. Você está certíssimo. Calor e só é um saco. Praia ridícula. Muito obrigado, saia tu. Ó, o Felipe aqui. Agora na praia só dá funkeiro. Agora é funk. Agora é funkeiro. É isso aí. Tô falando pra vocês. Ouve o Dodô falar que o Dodô tem razão. Tá pregando o fim da praia. Eu tô pregando o fim. Olha, a praia é a coisa mais bonita. Se ver e tal. Mas não adianta. Se trouxe ficar tomando sol, se fritando. Não dá. Porque não é possível o negócio. Domingo deve parecer uma lagartixa pelada. Graças a Deus, graças a Deus. Você não toma raspadinha? Raspadinha de gelo. Raspadinha. Eu não posso tomar gelado, meu amigo. Que gelado, Gazeta. Eu não posso. Você vai de pullover na praia? Eu cuido da minha voz, tá louco? Eu vou ficar aí tomando gelado. Você tá maluco? Tá maluco você? Aqui, ó. Olha o Vieira aqui, ó. Olha o Vieira. O que ele falou aqui? Lê. Vieira. Vieira. O Vieira vai pra praia de burca. Praia é podre. Pronto. O povo tá comigo. Porque ele é gordo e tem vergonha de ficar na praia. O povo está comigo, povo. Ah, mas o Vieira muito obrigado. Muito obrigado a todos. O Vieira com aquela pança também. Ele vai de burca pra praia. O cara vai de boné, camisa, manga comprida, bermudão abaixo do joelho. Olha, e papete. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu ainda hei de morar, pelo menos alguns anos da minha vida, em lugar que tem praia. É louco, é louco. Eu gosto. É outro pique, é outro mas pique. Mas o senhor foi assaltado na praia, moto. Aí, daí, o senhor mas não quer dizer que a praia é ruim. Mas eu não tô falando que a praia... Olha aqui, ó, presta atenção. Eu não disse, em hipótese alguma, que a praia é uma paisagem ruim, nada. É lindo, é maravilhoso. Só que o povo que vai não dá. Na praia, é isso. Aqueles caras que criou. A não ser que as praias que você vai lá que é fechada. Aí se for domínio fechado. Não sei. Essas praias que vocês vão aí, eu não sei. Não, mas olha, a praia do povo é essa que eu tô contando. Que eu vou, não é fechada. A praia do povo. É cara. Não, tem praia que sim. Tem praia que hotel, tem hotelzinho lá, aqueles hotel bem caros. Fecha. Ninguém entra. Sabe, RG? Das praias que você paga lá. É, mas aí sim. Aí sim. Não deixa chegar perto. Antigamente, pra Uber era assim. Há muitos anos atrás. O visual é a coisa mais bonita que tem, não tenha dúvida disso. Mas o clima, aquele clima de ficar se fritando, tá louco. A música. Ouvindo aqueles batidão carinho. Eu moraria hoje no Rio de Janeiro com o pé nas costas. E moraria em Miami com o pé nas costas, cara. Miami, então nem se fala. Aquela praia, aquele visual. Aquela areia brancona. No final de tarde, vai dar uma corridinha aqui, ó, aqui na praia. Amigo, aqui, ó, ali, né? Meu Twitter aqui, o Raspeza, que mandou aqui. Ó. É outro. Domênico, escuta, cala a boca. Praia, escuta. Tem que entender todo mundo aí. Praia é a visão do inferno. Certo. Funk, falta de água e preços extorsivos. Mas isso é ele lá em Peru. Aqui tem o funk pronto na rádio. Aquela areia preta lá. Estou contigo, concordo em gênero, não me ligar. O povo tá comigo. Aqui, ó. O povo tá comigo, povo. Ó, Tozini Freire, advogado. O Domênico é um ogro, hein? Olha lá, ó. Não sabe nada, sabe? Aqui, ó. A nossa área. Melhor que praia é uma bela piscina. Praia é zoada demais. Sol e calor é ótimo. Você monta aquela sua regan de mil litros de sal? Não gosta de muito. Essa daqui que falou. Nem piscina ela pode ir, porque ela atinge o cabelo e vai ficar verde. Tá. Quem tinge o cabelo? Essa aqui que falou pro começo. Mentira. Fala mal da pessoa. Meu projeto daqui 2 anos é morar na praia e trabalhar em São Paulo. Vai com Deus. Vou? Vamos comprar um helicóptero pra poder descer pra praia todo dia. Vamos fazer o Minha Praia Minha Vida. O Minha Praia de trás da praia pra você. O único lugar que você pode morar na praia e morar aqui é Santos, que é o mais perto. É, Guarujá. Ah, tem Guarujá. Dá pra fazer também. É bacana, Guarujá. Desculpa. Legal, né? Da minha casa até a Riviera é menos do que da minha casa pro Guarujá. Guarujá eu vou gastar uns 158 quilômetros, pra Riviera 106. Quem disse? É nóis, antigamente, bora... antigamente isso aqui é no Sesc Itaquera. O cara é no Sesc Itaquera, antigamente. Que lindo, da minha porta Sesc da casa, Itaquera. Pra porta 200. Não, 180. Esse rapazinho 170. Aí... Sesc Itaquera. Esse rapazinho aí... que é mais perto do quê? Você tá boa. Da casa dele é mais próximo ir pra Riviera do que pro Guarujá. Bebeu. É, porque eu moro ali na divisa da Zona Leste. Você bebeu. Aonde? Bom, eu vou pela Ayrton Senna, desce Ayrton Senna, Mogi tá lá. Eu pensei que o rapazinho como humano, ele que conquistou a sua vaga no Estádio 97 com toda aquele jeito humano de ser, pensei que ele ia chegar e falar assim, não, porque a minha casa fica mais perto de Mongaguá do que de Mongaguá é longe, etc. Não, mas as comparações do humano passaram a ser, ele largou o Peruíbe, largou o Mongaguá, porque eu não tenho que me chamar pra ir pra lá. As comparações do humano agora são Guarujá e Riviera de São Lourenço. Olha só. Mas sempre fui pra todas as praias. Eu ia muito pra Mongaguá. Quando o Jeff, que trabalhou aqui, tinha casa lá. Agora ele tá morando no Canadá. É verdade. Agora não tenho ninguém que me chame pra ir pra lá. Você ia no Sesc? Tem. Mas agora ele prefere os amigos. Negativo. É, que agora não dá pra convidar você. É, agora não. A Riviera popularizou, igual o helicóptero. É realmente. Agora ele é parte da elite do Rai Society. Ele é parte do Rai Society. Mas falar em praia. Chique, né? Peixe, né? Peixe. Peixe. Olha, acabou? Solta, acabou. Nossa, é o seguinte, eu não vou pra Riviera, pra lugar nenhum. Não, começa, porra. É o seguinte, hoje vai dar Santos, pô. Olha o jogo, o jogaço hoje, hein? Cruzeiro lá em Cruzeiro, mas em Mineirão o jogo. Sim. E o Anderson Moreira aqui, hein, RG? Anderson. Não titubeou muito, já divulgou a escalação. Não tem muito segredo. Vamos lá, o Santos com Aranha. Bom. Cicinho. Aloprado. Esse aqui é bom, é do Dracena. Regular. David Braz. Olha, o RG continua implacável com o Edu Dracena, né? Regular. E Mena. Regular. Alisson. Bom. Arouca. Bom. Lucas Lima. Bom. Rildo. Regular. Gabriel. Bom. Robinho. Bom. É isso aí hoje, então. Time completo, né? Time completo aí pra enfrentar o Mineirão lá hoje, o Cruzeiro. Hoje torcerei por 3 resultados que sejam possíveis e favoráveis ao Santos. Quais? Vitória seria excelente. É. Empate seria muito legal. Sem gols. E perder de 1-0 se tiver que ser derrotado. É lá, RG, o jogo? É... Não, é melhor perder de 2-1, RG. Ah, 2-1 é melhor, vale mais. Ou 3-2. Mas né? Com a diferença de um gol. Aí não é legal fazer um gol fora de casa por perder. Aí tanto faz, 3-2, 2-1. 2-1 é melhor que 1-0 contra. E é isso aí, boa sorte ao Peixe e vamos ao jogo. Depois da novela, hein? Muito bem. Depois da novela. Do Comendador. Santos e? Cruzeiro. Cruzeiro. Cruza. Lá em Cruza. Copa do Brasil. É Copa do Brasil. Do Brasil. Esse é o placar, mas uns 3 negros do Cruzeiro hoje vão se machucar. Acha. Parece. Você torce pra isso, hein? Parece que o Fábio, é verdade essa notícia aí que ele machucou? Não tô confirmado aí, RG. Confirmado? Não tô sabendo, não. Vamos lá. Não sei, mas vai ver. Você vai lembrar de mim, você vai estar vendo o jogo, você vai ver os negros do Cruzeiro lá pondo a mão na coxa. E é tudo pra voltar na próxima temporada só. Não, lesão de 1 mês. Porra! Acabou o campeonato. 20 dias não, né, no DM. Peraí, não desejo que a pessoa fique até o ano que vem sem jogar. Não. Só 5 rodadas. Vai, pra amenizar 4 semanas. Tá bom. Na verdade, você é o cara mais cínico que eu conheço na minha vida. Não, mesmo aqui do céu, eu vejo o seu cinismo. Oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico mensais de 690. Venha hoje dirigir o seu. Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Coringão. As manchetes continuam em preto e branco. Exatamente. Ô, mano, você não tá. Não é você que tá trazendo os negocinhos, não, né? O quê? Os negocinhos que os caras estão tomando aqui na rádio? Que já trouxe. Filho, ah, por quê? Tá vencido. Ah, só opinião. Louco aqui, velho. Peraí. Se você tem uma opinião diferenciada, você tem direito a ter sua opinião. Eu só tenho uma opinião. Vivemos numa democracia? Lógico. Ninguém falou o que eu tenho que falar, é o que vale. É isso. É impressão minha. O RG fez uma alusão que o Domênico anda provando cogumelos. Não, doentes. Eu tô assustado, cara. Não é, RG, mas RG? Eu tenho razão. É a banana do mano. Eu tenho razão. A vista, tudo é maravilhoso. Só que é aquela coisa, cara. Não adianta. O vocês povo estraga. Não, nem isso. Mas não é nem questão de sedentário. Quer dizer, sedentário fritando na praia. Vai andar na praia, é bonito. Correr, jogar futebol. Tá ouvindo aquelas músicas, é isso que eu tô falando. Jogar frescobol. É, envolve a praia que é o ruim, não é isso. Pois vocês não entenderam. Nós já entendemos, Domênico. Mas você não gosta do algodão doce que vende? Nem isso tem lá na praia. Fala, tá aí o... Nem isso tem. Fala. Aí vem aqueles Teletubbies também, aqueles caras vestidos. Ah, é legal, é bonito, que coisa bonita. Tudo suado. Nossa, é, tudo suado. Que desgraçado, coisa com 50 conto por dia. Pra ficar o dia inteiro lá. Vocês estão loucos. Para. Mas olha só, fala aí. Pra enfrentar o Coxa do sábado, 21 horas, sim. Gil escapou de suspensão e tá livre pra enfrentar o Curitiba. Opa, isso aí passou, hein? É o que faltava também, o STJD ferrar o Corinthians. Né? Não, tá confirmado aí o Gil. Só o Guerreiro ainda continua de fora. E é isso aí, o Corinthians. Olha, Bento, não tem muito o que fazer não, mano. O Menezes parece que vai sacar o Petros do time e vai colocar o time um pouco mais ofensivo. Ele vai colocar lá na frente lá 3 atacantes. Sacou o Petros, que... né? É, o Petros parece que vai rodar nesse jogo aí. Eu acho que é viável, cara. É que, na minha opinião, ele não deveria colocar o Renato Augusto, porque pela escalação que eu tava vendo do Corinthians aqui, ele falou que o Renato Augusto vai jogar ali um pouco mais adiantado, como se fosse um atacante. Eu particularmente colocaria outro. Eu acho que o Luciano, ou o Malcom, ou o Romero, eu acho que eles têm mais a característica ofensiva do que o Renato Augusto, sem contar que o Renato Augusto, na minha opinião, é lento. O Renato Augusto, se tiver que fazer aquela função de centroavante, o Danilo faz melhor que ele, entendeu? Eu, particularmente, acho que o Renato Augusto é mais meia do que atacante. Mas, ok, respeito o ponto de vista do Mano Menezes, que parece que vai jogar no meio-campo ali com o Bruno Henrique, um pouco mais recuado ali no lugar do Ralf, o Elias do lado dele e o Jadson. E na frente vai colocar aí o Renato Augusto pra jogar do lado do Luciano e do Guerreiro. Vamos aguardar, né, cara? É o que tem aí. Por isso que tem que pegar o Coritiba e arrancar a cabeça, porque senão o Corinthians vai rodar. Eu também acho. Porque esse é o jogo pro Corinthians valer. Não, mas é verdade. Domênico, o Corinthians hoje é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro com 53 pontos. O Inter, que tá acima dele, é o quarto, também tem 53. O Atlético Mineiro, que é o terceiro, tem 54. O pega pra capar do campeonato tá entre esses três aqui. Porque desses três clubes que eu citei, dois vão ingressar nesse G4. Um vai ficar de fora. Eu acho que São Paulo e Cruzeiro já estão. Vai sobrar mais essas duas vagas aí. Porque a gente não tem que se pautar. Ah, mas se o Atlético ganhar a Copa do Brasil, abre a quinta vaga do Campeonato Brasileiro. Tem que se pautar no que tem, no que é viável. Tá certo? Eu acho que Corinthians, Atlético Mineiro e Inter de Porto Alegre, eles acabam brigando aí por duas vagas. Eu acho que nesse jogo o Corinthians tem tudo pra entrar novamente no G4. E não só pela questão esportiva de participar de um torneio maior, como a Libertadores, mas pro Corinthians, que financeiramente também vem passando por problemas, não participar de uma Libertadores... precisando encher o estádio, faturar, para inclusive pagar as contas, né? É importantíssimo, porque Libertadores, é claro, é um torneio que atrai mais público, ingressos mais caros. Visibilidade de patrocinadores. E possivelmente, eu acho que ano que vem a coisa tende a melhorar. Esse ano aí muitas empresas acabaram cortando o orçamento devido à Copa do Mundo, porque quem tinha dinheiro investiu na Copa. Desculpa, mano, mas se tem um clube que não pode reclamar da questão do corte, é o Corinthians, o único que tem o patrocínio. Não, mas é que tá, Sombra. O Corinthians ele poderia ter arrecadado muito mais, inclusive com patrocínios que acabam sendo pontuais, como já aconteceu em outras oportunidades, e acabou não arrecadando. Eu acho que esse reflexo aí de clube sem patrocínio no Campeonato Brasileiro, por mais que o Corinthians tenha um patrocínio master, mas poderia arrecadar muito mais do que arrecadou. Já saindo agora, da Copa do Brasil, tomou um grande prejuízo. Vence em dezembro, grande prejuízo. Os patrocínios do Corinthians vencem todos agora. Agora, pra cair eu acho nós, que eu, se fosse o presidente do Corinthians, eu particularmente não renovaria com a Caixa. Tudo bem. Deixei o saco tantos anos com o mesmo patrocinador. Eu não renovaria. Não, você... Pô, não tem outro não, animal. Pode ficar com isso aí. De escolher quem quer. Eita. Eita. É uma questão de design, mano. Isso aí já é uma questão de design. A vida do Corinthians agora, o ano que vem, entendeu? Não vai ser essa maionese design toda não, velho. Tem que morrer lá com a grana do estádio. Tem... Pô, o Corinthians, com as maiores receitas do futebol, e ainda com fechando um déficit de 44 milhões de reais, como dizem, desculpa. Assim, é dinheiro de pinga. Não deveria precisar de mais recursos de patrocínio, etc, mano. O Corinthians tá na cara. Vem sendo mal administrado financeiramente. E não tô dizendo que o meu é bem administrado financeiramente. E também o São Paulo veio crescendo suas dívidas de uma maneira lamentável. Mas o Corinthians, com toda a grana que entrou, fez bobagem com dinheiro. Sim, tanto é, ué, a contratação do Alexandre Pato foi um exemplo claro disso. Os altos salários que o Corinthians paga, inclusive, para jogadores para atuar em outro clube. Gastou quanto? Gastou uma grana, foi acho que 4 ou 5 milhões de euros que o Corinthians contratou. E eu vi ali. E o Gil? Quando foi o preço da contratação? Acho que foi 5 milhões de euros. Eu não sei se é isso, é verdade, mas eu vi na internet que o Renato Augusto, vi no UOL que o Renato Augusto pagou essa grana por 50%. Mas é que tá, Sombra. É, todo clube grande no Brasil, se ele não vender pelo menos dois bons jogadores aí com potencial, vão fechar no vermelho. Se não tiver pelo menos um faturamento aí de 15, 20 milhões de euros aí no caixa, você vai fechar no vermelho. Isso aí é praxe. Sabe uma coisa que eu não entendo? É o seguinte, quando tava aquela época lá de renegociação de cota de televisão, a televisão pagava bem pouco. Aí você ouviu os dirigentes falar, não dá, a televisão vai quebrar os clubes, paga muito pouco, paga muito pouco. Pouco. Aí hoje, paga um caminhão. Bem. E os caras continuam falando. 3 ou 4 vezes mais. Os caras continuam falando. Continuam endividados. Os caras continuam falando que, pô, não dá, futebol é deficitário e tal. Não tinha Lei Pelé. Pô, não dá, não tá dando. Os times estão quebrados. Veio a Lei Pelé. Pô, mas não dá. Essa Lei Pelé tá quebrando os clubes. Eu não entendo. Ué, mas é que tá, Benja. Quem gere mal o dinheiro, independente se gerir 10 ou gerir 1 milhão, ele vai gerir mal. Então não adianta você. Entendeu? Então não adianta falar que a televisão paga pouco. Não adianta falar que a Lei Pelé. Sempre vai ser pouco. Sempre vai ser pouco e sempre os caras vão fazer bobagem. Sabe quando vai melhorar? Vai administrar mal. Quando o governo responsabilizar os clubes, Sombrar, e tratar como se fosse uma empresa. Sabe quando isso vai acontecer? Esquece. É, mas esquece. E a bancada da bola vai deixar. Mas aí que tá, Mota. Aí melhoraria a situação. Sombra, também acho que não vai acontecer. Tem que saber administrar. Mas se o governo tratasse os clubes como trata as empresas, porque se você deixar de pagar seus impostos, Domenico Gatto, sua empresa vai falir. Você tá no osso. Vai fechar. Seu CNPJ vai empurrar. Essa proposta foi rejeitada. Então, aí que tá. RG. Mano. Pô, eu sou formado eu me formei em economia, mas nunca exerci. Mas a primeira aula de contabilidade que eu tive no primeiro ano, qualquer... Jegue. Um jegue. Mano. Na primeira aula, o mestre vem lá e faz aquela planilhazinha da coluna do lado esquerdo e da coluna do lado direito. Sim, igual. Débito e crédito. Igual. Gente, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Se você ganha 5, não pode gastar 6, né? Você pode gastar 8. Você ganha 8, você não pode gastar 12. Então não adianta, você, cada hora arrumar desculpa. É Lei Pelé, é isso, é aquilo, papapá, papapá. E aí, por exemplo, você vê, olha, o Botafogo tá numa desgraça. Vou pegar o caso do Botafogo, tá numa desgraça que não tem tamanho. Mas tem os 3, 4 caras se matando pra ser presidente. Você vê o Vasco, tá lá os caras se matando. Santos tem 5. É isso que eu não entendo. Mas o Palmeiras, amor. Como é que pode, né? O Palmeiras tá lá também na situação lá catastrófica. É amor. É o osso, velho. Ninguém quer amor. Não é amor. O cara tirou 100 milhões do bolso pra sustentar o Palmeiras. A portuguesa aí com o amor dela não foi parar. Aí o cara assume. Olha, primeiro dia, ele pegou o microfone, entrevista coletiva. Olha, gente. Difícil. O futebol brasileiro precisa mudar. Assim não dá. Política de austeridade. Porra, galera. Hã? Como equalizar as contas? Então, cara, é isso que eu não consigo entender. Verdade. Por isso que às vezes eu fico puto com esse negócio, o cara fala, pô, Lei Pelé, televisão. Gente, cada hora é uma coisa. Agora, aumenta o valor de ingresso. Antigamente, lembra, um tempo atrás? Não dá, ingresso é 10 pau. Não dá, não tem mais receita de bilheteria. Aumentou o ingresso. O jogo do. Você não tava aí. Sábado, Flamengo e Botafogo, em Manaus. 4,5 pau de renda. 4 milhões e meio. O quem era o mandante? Corinthians aí. Ele lotou, né? Botafogo. O mandante era o Botafogo. Ele vendeu, né? Ele vendeu por 1 milhão. Ele vendeu e o cara ganhou. Mas em Manaus o pessoal tem muita torcida do Flamengo, tudo e do bem, Botafogo e do Vasco. Jogos do Corinthians aí, por exemplo, você pega lá renda. Você vê, mas jogo, do Pantanal deu prejuízo. Jogo de é porque não foi ninguém. Jogo de 1,5 milhão, 1,7 milhão, 2 milhões. Bom, enfim, isso é um detalhe. Eu tô só querendo falar mas que. Mas é que o dinheiro do estádio, Benja, não vai pro futebol. Então, nada vai pro futebol. O dinheiro da televisão não vai pro futebol. Não, esse o vai. Dinheiro... O dinheiro do estádio, esse dinheiro aonde, é gerido por um fundo. Aonde vai o dinheiro, cara? O dinheiro o vai... São Paulo agora tá com um buraco de não sei quanto também. Todos têm... Eu não entendo o dinheiro, isso, cara. O dinheiro vai pra CBF, verdade, e pra federação. É pra esses lugares que vão o dinheiro. Mas se aí, não fosse pra CBF, fosse pros clubes... E um cara sumido, porque eles são maus gestores, então, eles não sabem gerir. Eu sei, mas aí é que está o X da questão. Aí na hora que você tem que socorrer um clube por um problema financeiro, esses caras não aparecem. A CBF está jogando aí na mídia, que vai construir, inclusive você que leu aqui, 250 milhões. Os centros, vai construir o cacete. A FIFA levou 6 bi e deixou esses 250 para a CBF construir. Então a CBF não está gastando porra nenhuma do bolso dela. Isso é dinheiro que a FIFA deixou. Olha, aí é um legado, tá brincadeira. Aí o tá quebrado. Porra. Aí vem lá o treinador e fala ganhar 700 pau por mês. Beleza. É. E aí fica os negros aí agora pedindo perdão. Opa. De dívida do governo. Não teve o cara do Botafogo que falou que ia fechar as portas dos clubes? Fecha. Na reunião? Ele fecha. Falou. Então fecha. Tomara que feche. Então, né? Ele fica fazendo esse sensacionalismo. Gente, porque ele sabe que não vai fechar. É um absurdo. É chantagem, moço. Chantagem assim, emocional. Se você tiver uma dívida de imposto, você não vai ser perdoado nunca. Você não vai ser perdoado nunca. Você tem que fechar nunca. Tua firma, velho. Você vai ter que participar de programa de refinanciamento. Tá, mas você vai pagar. Você tá vai fazer em 200 coisa. Vezes, mas você vai ter o cartão. Você vai sangrar até o fim, nego. Ah, tá ferrado. Vai sangrar até, ó. Ninguém vai inventar loteria pra você poder pagar as dívidas. Nada, nada. Aí vem dizer que o futebol é um bem do povo. Vai pro inferno. Oh, é verdade. Mas eu quero ganhar 700 pau e não tem conversa. Já que estamos falando aí da necessidade de dinheiro, às vezes você tem que recorrer, não é verdade? E quando você for recorrer a um empréstimo... Olha só, amigo, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Bons negócios pra você. Eu ouvi Outback por aí. Eu ouvi. Ah, sem dúvida. Eu falei aqui. Delícia, hein? Ser um time campeão não é fácil. Precisa treinar bastante pra ficar craque. O Outback sabe disso. Por isso, o treino começa todos os dias, bem cedo, para oferecer sempre a melhor experiência para você. Uma prova disso são as deliciosas massas, preparadas todos os dias para chegarem fresquinhas ao seu prato. Quem que não conhece... Atenção, você que vai no Outback, cara. Quem não conhece a Steakhouse Pasta? É um fettuccine, é uma delícia, cara. É suculento, vem com champignons, tomates, aqueles cortes de carne. E aí é refogado com um toque de vinho chardonnay e black pepper. Meu amigo... Essa delícia, agora você ficou com vontade, eu sei que você vai estar no trânsito e vai parar no Outback, né? Vai ligar pra namorada, vai ligar pra mulher. Não, vamos marcar ali no Outback, ali, tem no Shopping Dourado, tem ali em Ibirapuera. Explore o seu momento Outback. Continuando, explore o seu momento tricolor agora, seu Bento. Ah, tricolor. Tricolor que amanhã recebe o Emelec. Hein? Emelec. Ô, meu, tô de saco cheio de tanto jogo, mano. Tem todo bastante, dia, mano. Essa semana é overdose de tricolor. Você ficou lá na chácara, lá sei quanto tempo, meu, agora. Sabe que eu tô com um projeto pra banir concentração, né, meu? Legal, esse projeto, eu acho legal. Se você projeto tem confiança nos jogadores... É. Eu vou fazer esse troço aí, mano. Se você tem confiança nos jogadores, você vê responsabilidade por parte deles. Por exemplo, aqui, se isso aqui fosse um time que tivesse concentração, por exemplo... Um cara que você fala assim, esse eu sei que não vai sair pra bala. Mano, vai dormir cedo. Eu durmo. E o Domênico vai dormir cedo. Não, mas eu só vou. Se eu tiver que ir pra balada. Me ajuda aí, ô! Me ajuda aí! Eu também dormiria cedo. 4 da manhã. 4 da manhã. Assim, o único jogador de confiança aqui do elenco ia ser o Mano. Você acha que é o único que não vai pra balada? Eita! Mano, o único jogador de confiança do elenco. Ah, mas o Mano é, o Mano. Eu também não vou. É bom dorme cedo, não se desgasta. Vai pescar, no máximo vai pescar, vai tá. Tô ouvindo, tinha um carreiro e parquinho. Parabéns, o Mano, menino exemplar. É, bonzinho. Uma vaia pra é de família. Oh, eu? Obrigado, é o pedido de ouro. Mas eu sou um lixo mesmo. Não, mano, você é corrupto. Eu fico de madrugada, na internet, não tô nem aí. O quê? Site de aposta. Eu faço besteira. Eu vou pra rua. Site de aposta clandestino. Eu, olha, eu vou falar, já vou avisar. Se aparecer algo meu aí na internet, algum vídeo. Vídeo íntimo. Tá muito preocupado com isso. Não, eu falo porque outro dia o cara ficou brincando comigo. Vai aparecer coisa sua. Eu falei, se aparecer, filho, eu vou assumir, eu vou fazer o quê? Vou fazer que nem a outra lá, vou inventar, vou contratar, sabe? Eu sei que foi... o Moteca ele fica fazendo, às vezes, aposto que ele torce pra aparecer alguma coisa. Ah, vou dar mó ibope, mano. E se só aparecer... Vou dar retweet, caramba. E se só aparecer a genitália dele, vai fazer a genitália ele é minha. Ele perde o celular de propósito por aí. Como é que é? Solete de propósito. As imagens. Cara, o Mota faz o tipo da bicha que ovula. Não, eu não ovulo. Ah. Eu já tirei as trompas. Dá vexame, né? É. Mas amanhã, duas voltas importantes, hein? É. Rafael Toló e Kaká estarão em campo amanhã. Certo. Só o Luiz Fabiano que não, né? Luiz Fabiano não é dessa suspense do último jogo. É, pra variar. Tá fora amanhã, então. Emelec o jogo. Emelec. Eu acho que o Kaká nunca é. A concentração pro Kaká não tem problema. É certeza que ia estar em casa. Kaká, o Kaká depois que ele voltou, velho. Ah, não, para, ele mano. Ele deixou a barba. Boy. Mas é verdade. Qual foi... deixou a barba. O Kaká tá com aquela barba bad boy, sombrado. Qual foi o jogo de São Paulo que ele foi fazer? Acho que em Santa Catarina. Que o Kaká ele começou a encarar um cara depois que ele trombou. O Chapecoense. Chapecoense. Saiu gritando com o cara na lateral. Você tava aqui, sombra? Você lembra que não tava? Não, não tava. Ele levantou ele xingou. É mesmo? Que ô, bobão. Você podia mandar um kit Bozano pra ele? Podia, mano. Porque ele tá barbudo, ele tá querendo fazer o papel de bad boy. Aqui, ó. Mudança. É, o incômodo na coxa esquerda, Tolói não enfrenta o Emelec amanhã. Pô, você acabou de escalar e escalou? É, então, mas aí... Acabou de acontecer o incômodo. Pingou, né? Pingou. Eu queria atualizar aqui, então voltou isso aí. O Emelec é o time do funk, né? Emelec, é isso aí. Emelec. Então tá bom. Certo? Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento do Grupo Ésser, um nome construído com história. Também no oferecimento de Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. What the fuck now, Palmeiras? É, Domênico, tudo certo aí com vocês? O nós tá, né? Olha, probleminhas, né? Probleminhas é do... Eu diria uma leve frustração. Toleto, frustração. O que é? Qual que aconteceu? Não sei. Não vai ter o dia 8 de novembro o jogo do Atlético Mineiro, não será. Eliminou o jogo? É, vai ser no Pacaembu. Né? Não conseguiu a liberação dos órgãos públicos para essa partida. Então vai ficar um pouco mais para frente aí a inauguração da nova arena. O próximo jogo em casa é o Sport, hein? Sim. Não sei, será que vai ser esse jogo? Acho mais seguro do que contra o Atlético Mineiro. Depois, melhor, é mais tranquilo. Eu também acho melhor. É. Também o acho Sport melhor. É que é o último colocado assim. No retorno. Depende, exato. O Corinthians inaugurou o estádio dele. Figueira. Aí ferrou. Mas é melhor que o Sport. Mas Magrão no gol, mais tranquilo. Tem que jogar com quem for, mas não importa mais, tem que estrear logo. E aí? Não, não dá, não teve liberação. Eu sei que não teve. Mas certo? Domingão é o Bahia, Domênico. Tá confirmado. Bahia de Kleiner. E saiu uma reportagem aí, apesar de muita gente ter negado aí, o Palmeiras gastou com os gringos aí 25 milhões de reais. Meu Deus. Sendo que de todos eles, se não me engano, nenhum deles tá jogando, né? O Tóbio, não é? O Tóbio é titular. Ah, não, desculpa. Desculpa, é boa. O Tóbio que veio de graça, o único que veio de graça é o que tá jogando. Não, o Tóbio tá, o Alione tá machucado. O Tóbio vem de graça, o Tóbio vem de graça. O Alione foi pagando. O Alione foi acho que 6 milhões. O Mocho foi uma bala, né? O Mocho foi o mais caro. Foi. O Mocho foi o mais caro de todos. Tá no banco. Cristaldo também não custou barato. Cristaldo foi 9. Cristaldo tá suspenso. Acho que foi 14 milhões do Mocho. E olha quem conseguiu vocês a comprarem. 14 milhões de reais. E não tinha. Só estou falando em reais. E não tinha pro Barcos e não tinha pro Kardec. Aí é que tá. É isso que ia chegar. Benjamin, eu ia chegar nesse ponto. Como é que pode? Porque o Paulo Nobre falou que. Um cara que tava conversando com ele. Nesses canais, eu não vou lembrar onde foi, e falou pra ele, foi questionado o seguinte: Paulo Nobre, o senhor trouxe aí 40 e poucos jogadores na sua gestão, da onde vem esse dinheiro tudo? Foi o senhor que pagou tudo? Ele falou, não, não, o senhor tá enganado. Esses jogadores que vieram tudo de graça. Aí hoje caiu essa notícia, não veio de graça. De graça. 25 milhões de graça, reais. De graça, cara, não dando nem bom dia, velho. Agora, a pergunta é a seguinte, por que gastou 25 milhões, mano, em Mochi, em Cristal, em Alione. Por quê? Por quê? O Tobi não, que o Tobi vai ligar. Ele gastou em 3 jogadores 25 milhões de reais. Domênico, reais. Só uma dentro. Mas o Cadê? E jogador, quando a gente fala vem de graça, é entre aspas. E o salário? Qual o salário? Porque, né? Não é só isso. O que acontece? Quando o jogador, por exemplo, ele encerra um contrato com uma equipe, ele fala, tô livre pra ir pra qualquer outra equipe. Ele quer uma luvinha, né? Claro. É. Porque se não tá custando isso nada pra tirar dito, do clube... Não foi dito sobre quanto vem. Mas você não tem a dúvida que tem luvas. Então já foi mais isso uma grana. Sempre, aí não que é tá, agora, mas é que tá. Foi uma grana. Então, essa grana... Aí que tá, Benjamin, você foi, levantou aí um questionamento que eu ia falar depois disso, eu ia até me questionar. Esquece, só um minuto. Como é que pode? E não esquece que logo depois do Bartos, que não tinha, que ele queria ir... Porque tava devendo, pagou pro... Pagou 3,5 de euro pelo Leandro. Cadê o Leandro? Meu 3 Deus. Milhões e meio de dólares. Euros? Pior ainda. Mas aí eu te falo, Domênico. Eu vou. Cadê o Leandro? Eu vou falar a real. Reserva, às vezes o negócio é o seguinte: o Paulo Nobre. Mas é que tá, cara. Mas entende-se, eu vou falar por quê. Domênico, o Paulo Nobre, ele tentou ali no caso do Barto, ele tentou no caso do Allan Kardec. Não pôde utilizar o recurso do Palmeiras. Aí viu que não tinha e começou a. Aí quando a água bate na bunda, aí bateu o desespero. Aí o cara meteu a mão no bolso e falou: agora eu vou ter que colocar, porque senão o clube vai fechar. Sim, concordo. Porque, querendo ou não, você perde o Barcos ali na situação que tava, e o Barcos, não se esqueçam que ele mesmo falou: não quero jogar a Série B. Não, o Palmeiras, ele ia ter aquela grana pra pagar lá o time dele. Não vou pra Copa, mas não. Até o Barcos. Ele tava forçando uma barra. Ok, com relação ao Kardec, eu concordo plenamente com você. Ele errou. Até o Barcos é entendível do jeito que você pensou. Ah, não queria pôr dinheiro no começo da gente. Não, ainda dá pra entender no raciocínio humano. Tudo bem. O Kardec agora. Domênico, é com um jogador imprescindível pro elenco. Eu vou te falar. Aí não, segura o cara. Se ele não queria colocar dinheiro, tá errado. Porque o Paulo Nobre, desde o dia que ele entrou no Palmeiras, ele já botou dinheiro. Mas ele não tava fazendo da forma como ele tá fazendo lógico hoje. Tá fazendo, não tava, lógico, não tava. Lógico, ele tá se recusou fazendo a pagar 3 milhões de dólares pra LDU. Lógico que ele não tinha. Lógico que ele não tinha. Era o discurso que não tinha. Gente, e 2 meses depois tinha 3,5 pra pagar no Leandro. É o desespero, Benjamin. Incompetência. Não acho. Gente, deixa eu dar a minha opinião. Com relação a isso, Domênico, só pra finalizar o caso do Barcos, é um jogador que tá pleiteando o direito de ir embora. O jogador, você sabe, quando quer ir embora, ele vai, ele força a barra. Sim. O Barcos, ele já tinha dado uma declaração na mídia falando que ele gostaria de jogar a Copa, porque só na cabeça dele tinha futebol pra jogar a Copa. Messi, Higuaín, Tevez, Suárez, Agüero. O cara acha que ele ia ter chance. E assim, tá bom, Barcos. Ele achou que ele ia pra Copa, não veio. Então, ele tá forçando uma barra. E o Palmeiras, já somando só esse fato, não tinha o dinheiro na época pra pagar esse valor pra LDU. Era valor de pinga. Também acho, pro clube de futebol é valor de pinga, mas o Palmeiras alegou que não tinha. Deve ser mais do Kardec, que pagou pelo Leandro. Era 1,5 milhão. Gente, o Paulo Nobre tá tentando utilizar o recurso do Palmeiras pra pagar essas dívidas aí com esses clubes, não tinha. A hora que a água bate na bunda, Domênico, aquele negócio, você fala pra tua mulher, ó, não vamos gastar nisso e aquilo, mas a hora que o negócio bate, você fala, pô, agora tem que gastar. Foi o que ele fez, foi uma medida de desespero. Com relação ao Kardec, Domênico, eu também acho que foi incompetência dele. Porém, existe uma versão aí que é muito mal contada e muita gente também não especula na mídia, que o São Paulo teria pagado aí talvez uma grana a mais, um tingol a mais, pro agente do Kardec. É lógico, mas isso é óbvio. Tá certo? Um agente do Kardec, e o Palmeiras não concordava com essa comissão. O Palmeiras falou, não, imagina, já tem um atleta aqui, eu não tenho que pagar comissão pra ninguém. Ele deveria ter renovado um contrato. Isso aí, gente. O cara ganhou uma comissão. É conversa pra boi dormir. Será que conversa? Eu acho, viu, gente? No mundo de futebol, velho. Então, pera só um minuto. Em fevereiro... O cara até queria ficar. Em fevereiro, gente, começou a conversa pra ficar. Mas eu também acho que deveria ter fechado. Foi incompetência. O Palmeiras não se mexeu. O Palmeiras não se mexeu em fevereiro. A coisa se arrastou 3 meses. Muito aí, mais, né, que os caras acertaram lá o negócio, tá certo. Não, e certo. Depois de voltar. Certo, aí o Bruno Nobre falou, certo, não tá. O Paulo Nobre precisa dar um ok. Aí voltou lá e era 5 pau mesmo. Aí o pai do Paulo Nobre, o pai do Kardec se irritou e foi na mídia e falou, a partir de agora eu vim no propósito. Ué, veio o São Paulo lá, fez o dinheiro. O empresário ganhou? Todo mundo ganhou. E não foi só o São Paulo que fez proposta, né, Benjo? Não, o Corinthians fez, só que não tinha pra pagar o Corinthians. O salário que o Corinthians ofereceu, se eu não me engano, era maior que o do São Paulo. Só que o Corinthians não tinha pra pagar o Benfica. Porque depois ficou muita história aí no ar, falando, nossa, o São Paulo malvado. O Corinthians não tinha pra pagar o Benfica. Com o irmão e etc. Mas o Corinthians ligou pro Palmeiras, falou, vou furar teu olho. Mas é uma coisa que eu não entendo. Como é que é? Fala a verdade, né? E de novo. O Corinthians anunciou, Martinho. E de novo, porque esse negócio do Bates é tão chato, porque já passou tanto tempo. tal, mas não é. O cara quer ir embora, ele tem todo o direito de ir embora. Ele tem um contrato assinado. Desde que pague o que deve. Acabou. Mas desde que o clube pague o que devia pra LDU também, não tinha mais pra pagar. Multa, lá, não tinha pra pagar, mano. Foi a versão do Palmeiras, não tinha dinheiro pra pagar, lógico, o Marcos. É lógico, e aí um mês depois, 15 dias depois, tem pra pagar 3 milhões e meio. Mas veja, não era muito mais fácil falar que o jogador tava forçando uma saída do que assumir uma bucha então, dessa e falar, não tenho dinheiro pra pagar 3 milhões? Por isso que eu vou te falar, eu não acredito na versão do Palmeiras. Mano, não tem dinheiro pra comprar o Barcos, mas tem sim, dinheiro pra comprar incrível, o Palmeiras. Incrível, né, cara? Mas ele tá produzindo. É que depois o Paulo Nobre, ele viu que a torcida começou a pressionar e pôs a mão no bolso. Não, não é isso. O Leandro fez uma Série B muito legal. Só que Série B é uma coisa, Série A outra. E não é só isso. Teve um detalhe muito importante. O Leandro, logo depois, aí, ele foi convocado para a Seleção Brasileira. Vocês lembram disso aí? Por incrível que pareça. E aí o Palmeiras falou, pronto. Leandro, tá aí a joia. Leandro do Palmeiras. A joia chegou, Filipão vamos levou, fazer né? dinheiro Leandro, com o cara aqui, né? Filipão levou, né? Então, Leandro aí eu sou, o Benjamin, o que é pensaram? É o Mano Menezes que leva não, o Leandro aqui. Não, Sombra. Não, mas aí, falar. Não, tudo bem, eu não importa quem é que levou, Benjamin, tô dizendo assim. Importa. Não, eu tô dizendo, não importa nesse pro Palmeiras quem é que levou. Eu tô dizendo que levaram e acharam que ia fazer dinheiro com ele. Falou, pô, o cara é novo. E ele foi pra seleção agora, deve ir de novo. Nós vamos vender tá essa jogando bem. E tava jogando bem. A verdade é que tem que ser dita. Tava jogando bem. Mas Série B. Aí compraram o cara gastando uma grana. Então. 3 milhões e meio de euros. Então, mas aí não dá pra criticar, Domênico. Porque na época eu lembro todo mundo aqui falou, tá vendo? O Palmeiras acertou. Desses jogadores que vieram do Grêmio, o Leandro é o cara que vai vingar. Não, mas parecia ser um bom jogador, mas não vale 3 milhões e meio. É isso que é o detalhe, entendeu? Foram aí as manchetes. É? Tá ratificando, já tava se prevendo, né? A Portuguesa caiu. Caiu. Portuguesa derrubada, não tem muito mais o que falar. Não, caiu. Já. Portuguesa caiu. Eu só quero lembrar os amigos que quando a Portuguesa fez aquele papel de clube varziano contra o Joinville, que retirou o time, lembra? Aquela coisa ridícula, eu disse que era melhor que caísse por isso do que se fosse se arrastando até o final da temporada. Eu vou dizer uma coisa. Antigamente, quando o time caía, tinha no site do clube pelo menos uma nota de desculpas pro torcedor. Hoje no Canindé não apareceu ninguém. Site, ninguém né? deu. Tá, acho que nem site mais deve ter. Webmaster não recebeu. Não recebeu o site da Portuguesa. Acho que é da Lusa.com.br. Não é. Não vem aqui, Tinex. Portuguesa.kit. Eu sabia que você ia fazer essa piada. É grátis. Mas, cara, é o reflexo que tá aí. É o reflexo disso tudo. E eu vou dizer uma coisa pra você. Tá com cara de CD e acabou. E é mais fácil cair com a D do que voltar. Ontem eu tava ouvindo na mídia. Sim. A Portuguesa caiu nesse ano pro B do Paulista? Não, ela subiu. Ela vai jogar a Série A do Campeonato caiu Paulista agora? Não, ela vai jogar A. Ela caiu ano que vem. Ela vai cair ano que vem. Tá prevendo o futuro. Mas só isso não poderia acontecer. Eu vou falar a real. No próximo seguinte, verão. Em solidariedade à torcida da Portuguesa, eu vou falar. Não, diga lá. Os times de São Paulo têm a obrigação de se unir e ajudar a Portuguesa. Tô falando sério. Tem obrigação nenhuma. Tô falando sério. Tem obrigação sim. A Portuguesa é um patrimônio do Estado de São Paulo. É verdade. Não, a Portuguesa é um patrimônio do Estado de São Paulo. Obrigação os clubes de São Paulo têm obrigação de se unir e ajudar a Portuguesa. Mas quem tem que ajudar? Ajudou São Paulo uma vez, então ajuda a Portuguesa agora. Ajudou na... Para falar besteira. Ó, jogo nas barricas. Calma, gente. Ó, todo mundo ajuda tem tranqueira. A Portuguesa agora. Todo mundo tem tranqueira no seu elenco. O Corinthians ali, ó, você poderia, por exemplo, pegar o Fagner, o Felipe, o Guilherme Andrade. O São Paulo também deve ter só uma meia dúzia de jogador encalhado ali também que poderia doar pra Portuguesa. O Palmeiras idem e o Santos idem. Forma um time pra Portuguesa, tá certo? Não precisa de ser de 11 craques, porque... Mas o Aldax quis emprestar, eles não quiseram. Sobrar, quem tá se afogando, crocodilo é tronco, velho. O negócio é o seguinte... Pega lá esses jogadores aí, empresta pra Portuguesa. Empresta pra Portuguesa. Portuguesa sempre monta quis fazer um time jogo legal. Difícil com São Paulo. Imagina, coitado dos caras. O senhor tem mágoa por causa do 7-2. O senhor tem mágoa por causa do tomou 7. Ele tem mágoa. Agora? Afunda. Eu discordo. Eu acho que quem tem obrigação, só da minha parte pra arrematar, quem tem obrigação de cuidar da Portuguesa são os homens da Portuguesa. São os caras que brigaram pra ser presidente. E que, vou te falar uma coisa pra vocês. Saiam. Quando você vai fazer uma coisa que não é teu ramo, sai. Se você não tem competência... Sai, dá espaço para outro. Quem sabe você aí que tá do outro lado não encontra o seu ramo na tecnologia da informação. Aí sim. Então eu vou falar com você que tá precisando dar uma virada na sua vida. Exatamente. Você que não tá trabalhando, você que tá trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI. E você que está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, talvez até no exterior. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. Isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem, e pode trabalhar até mesmo em outro país, como já tem os alunos da Banditech fazendo e se dando bem. Para que você vai ficar na defesa? Vira o jogo, faça Banditech, acesse banditech.com.br e faça já a sua inscrição. A próxima prova será neste sábado, dia 1º de novembro. E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e rede de computadores, banco de dados e rede de computadores. Aí o terceiro curso. Banditech, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. E você, que é corintiano, quer ir na torcida Peugeot Estádio 97? Então liga e diz: eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Você ganha sua vaga na torcida Peugeot, sábado, 9 da noite, para assistir Corinthians e Coritiba, o Coritiba saindo do Z4. Vai pro inferno, tá louco? Bahia e Vitória é o clássico. É o clássico Bavi, não é? É engasgado. Flamengo e Fluminense é o clássico. Tava. Flamengo, Flamengo, Fla-Flu. E Coritiba e Corinthians é o clássico o quê? Cocô? Coritiba, Corinthians e Cocô, essa sua vida insignificante. Olha lá! É clássico Cocô, Corinthians e Cocô. Essa sua vida insignificante. O ouvinte falou que o Portuguesa disputou esse ano a Série A. Então, subiu. Subiu esse ano, vai jogar a Série A. Subiu. Não, jogou a Série A esse ano. Não, ela subiu agora. Já tava agora. Não, tá errada a informação. Teve um cara no rádio que falou que a Portuguesa caiu esse ano. Ela subiu esse ano, ela retornou. Ela vai jogar Paulista, ela vai jogar a do Paulista 2015, Domênico. Bom, essa é a informação. E você, que disser, só a novelinha Bozano me garante o Barbeia Fenomenal, ganha um kit Bozano. E quem disser HDI Seguros é de bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI, tá bom? Que foi... Ah, olha que legal, olha, atenção aí, você é nosso ouvinte que gosta de automóvel, você ligando no Estádio 97, você vai concorrer no final do programa a um ingresso pro Salão do Automóvel, sim, com direito a ir na área VIP da Peugeot, que é maravilhosa. Estarei lá amanhã. E serão... Amanhã você vai estar lá? Sim, direto? Farei o link. Nessa área VIP? Sim. Vão te dar acesso à área VIP, Mota. Eu sou VIP, né? Chique, Mota! Eu moro no quadrilátero de ouro, eu mereço. E serão dois sorteados por dia. Então hoje nós teremos dois sorteados, cada um ganhando um ingresso para a área VIP da Peugeot no Salão do Automóvel. É só ligar aqui no Estádio 97 e dizer: eu quero ver a Peugeot no Salão do Automóvel. Eu quero ver a Peugeot no Salão do Automóvel, tá bom? Vamos aos primeiros ouvintes, o telefone é o 3284-7097. Toca aí, Asdrubolino. É, alô. Alô. Que coisa. Quem fala? É Wagner. Olá, Wagner, tudo bem? Tudo bem, Domênico. Wagner do quê? Wagner Figueiredo Hernandes, vulgo Marola. Marola. Grande Marola, jogou no Santos. E quantos anos, hein? Goleiro. 50 anos. 5, assim, quantos eram, hoje? O primeiro nome do Marola era Fiodermundo, lembra? Era Fiodermundo. E a outra curiosidade era que era Fiodermundo Marola Júnior. Quantos anos? O nome inteiro dele. Quantos anos, Júnior? 50. 50? Adoro. É, hoje. E aí, 5.0? Vai ver devagar, hein, velho? Entendeu? Ah, sensacional. Sensacional. É o que tinha. Vamos lá. E eu também luto por um Fiodermundo melhor, né? Pro futuro, não pode ser. Deus também não, não deu certo. Adoro. Não, eu posso na festa, velho. Mas é que o Mota gosta de você. Marola. Adoro. Pera lá, que conversa. Também. Aí tirou o acento. Se entregue agora. Você gosta de Marola? Vagabundo. Adoro. Crutífero. E igual também de 5.0. Também. Demais. Experiência e potência. Meu velho. RG, tá livre hoje? Pergunta pra ele aí, ó. Você? Tá livre aí, Marola? Não. Não. Nossa, tá bravo. Não sou táxi, pô. Mas o Mota tá louco pra levantar sua bandeira, velho. Ah, o Mota tá louco pra levantar minha bandeira? É. Ô Marola. E essa bandeirinha aí, quem, filho? Quem te mandou um abraço? Quem te mandou mas abraço? Eu gosto. Quem te mandou um abraço foi o Teta, viu, Marola? Diz que tu conhece muito. É, o Teta. O Teta é meu amigo do Camisa Verde. É isso aí, Camisa Verde. Um abraço pra todo mundo, Camisa Verde e branco lá. Agora é meu amigo. Peraí, já está aparecendo um papo de amigos agora? Tá no zap zap os caras agora? Assim? É, papo de amigos. É que o Teta é meu amigo no WhatsApp do Camisa Verde e Branco. Um abraço todo mundo da Barra Funda. Ah, tá no WhatsApp do Camisa Verde e Branco. Não, eu conheço o pessoal do Camisa Verde e Branco. Mas sou o Nisso de Vila Maria, diferente. Não Serginho é meu amigo também. Ah, Serginho, grande amigo, presidente da Liga. Todo mundo é amigo, velho. Eu vou fazer com o Serginho. Vocês são meus amigos do rádio, pô. Aí, tá obrigado, Marola. É, valeu, cara, obrigado. Obrigado, nós. Inclusive, eu joguei no Carolina, viu, Portuga? Ô, tá bacana lá, né, meu? Um clube legal, um clube que trabalha categoria de base, cara. Do Chico Buarque? Tá melhor que a Lusa. É, lógico que tem. É do Chico Buarque, esse? Portuga, a portuguesa jogou aí, aqui, ó. Busquei informação. Vai. A portuguesa terminou aí em 12º lugar. Ela não caiu, mas ela disputou a primeira divisão nesse ano. Verdade, viu? Você tem razão. Foi no ano retrasado aí que ela caiu subiu. Porque você não sabe esse ano. Olha aqui, ó. Só pra lembrar vocês aí. Ela escapou ela mesmo. Ela ficou no grupo C. E tinha um grupo. Era Santos, Ponte Preta, São Bernardo, Portuguesa e Paulista. Isso. Terminou com 20 pontos em penúltimo lugar. Quem caiu foi o Paulista. No ano retrasado ela subiu. Isso, é tanto rebaixamento, gente, que eu já perdi a conta, tá? Desculpa. Então ela disputa a Série A, sim. Isso é português, é Palmeiras. É muito rebaixamento. Olha o respeito aí, ó. Mas caiu. Caiu os coletes da tua veia. Eu vou falar não, que tá, já tá seco lá, tá só o pó. Vamos lá, voltando ao mar. Aí eu vou falar que vai cair já. Colete da veia é só o pó, também. Qual que é o... Fale com o seu médico, eu falaria. É, fala com o Mota aí, que tá caindo. Ei, Mar, tudo bem, gato? Assim. É, ele tá. Deixa ele falar o bairro que ele mora, pô. Já não falou o bairro? O bairro? Não. Meu bairro é Imirim. Ah, Zona Norte, querida. Eu morei numa travessa da Avenida Imirim. Tem várias, né? Não tenho culpa. Ah, não tem a dúvida. Sou eu que. Cara, que, não é bom, moço. Que pavimentei o bairro. É futebol em Imirim, né? Ô, Barola, você tá muito nervoso, velho. O que tá acontecendo? Tô nada, tô calmo até, tô até tranquilo. Ah, mas você é sempre bravinho, você assim. Você costuma ser agressivo? Eu não joga hoje, pô. Ah, não joga hoje? Não. Joga quando? Joga só no domingo. No domingo? À noite, né, Marola? Pô, ele é coitado. É nóis. É palestra, meu Deus. Verdão, verdão. Jornalismo, vocês. Nunca igualado. É isso aí. Como é que é? Sempre invejado, nunca igualado. Isso, garoto. Esse ouvinte merece um prêmio. Já tem Marola italiano. Igualado no quê? Você merece um prêmio, caralho. Um prêmio. Vamos jogar uma pitada de informação. Inveja zero. Marola, italiano, seria... Pô, Marola, ô molho. Olha o respeito aí. Marola. Olha o respeito aí. Mas igualado o quê? Caiu duas vezes e tal. Não, respeito pro time dos caras aí, rapaz. Ô, meu velho, bom, agora nós temos aí um compromisso difícil contra o Bahia no domingo, 8 da noite, hein? O que você tá achando aí? É, o time, ele encanta e desencanta, né, Domênico? Infelizmente tá nessa situação. Mas eu ainda acredito que com o Bahia nós vamos ganhar o jogo. Do Bahia, né? Porque é um jogo... Não, vamos ganhar o jogo do Bahia, sim. Tem que ganhar, né? Não é que vamos, tem, né? Temos que ganhar. É obrigado, né, a ganhar esse jogo aí, porque se não ganhar, a coisa complica. Eu vou te dizer uma coisa, Domênico. Eu vi Bahia Atlético Mineiro, inclusive foi um jogo que empatou, e Deus sabe por quê, porque o Atlético perdeu um monte de gol. Os armadores do Bahia, os caras estavam jogando como... Porque não são armadores. Era Diego Macedo, ex-Corinthians, e Guilherme Andrade, aquele ex-Santos, lembra o lateral esquerdo? Era um de cada lado fazendo a armação do jogo. Na frente, eles têm um cara até que bom, mas é veterano, aquele Marcos Aurélio, lembra? Aurélio. É bom jogador, mas já é um cara veterano. Jogou no Paraná há muito tempo. Isso, jogou no Santos. No Santos. É o Curitiba. É um cara bom jogador. Agora, o resto, Domingo, é de nada você chorar o time do Bahia. Tem aquele goleiro Lomba, que não é que ele é bom, é que ele pega a bola, porque vai muita bola no gol. O time mas é horrível, no desespero Bahia pode mudar, né? Sim, claro, mas o time é fraco. O time que joga no desespero sempre tá, meu, tá dando sangue, né, meu? O time é bem fraquinho. Mano. É, mas tem que tomar cuidado, não é assim, parece a coisa ser... No moleza, papel é mole. No papel. No microfone é fácil. É isso que eu tô falando, é difícil, porque não dá pra saber. Você imagina que, por exemplo, o time do Bahia, ele vai pegar um time do time do Palmeiras lá em casa e é aquela coisa. Tá com 31 pontos. Ele vai falar assim, pô, é o jogo que a gente tem que ganhar. 19º com 31 pontos. É o jogo pra ganhar, pra poder também... Tá falando a mesma encostar coisa. E tem talvez sair, é a mesma coisa. Você acha que no estádio 97 da Bahia os caras estão falando isso aí, é? Lógico. Ah, deve estar falando que tem que ser o jogo que eles têm que ganhar. Tudo bem, em casa, cima, né? Tudo bem que lá eles estão... E outra, Portuga, eles devem pensar assim, pô, empatamos lá, o Palmeiras, empatamos lá. Dá pra ganhar aqui. É o que deve pensar e deve passar pela cabeça. Agora... Aquele primeiro turno que o Palmeiras pegou o Bahia, tava o Gareca ainda, né? Professor Gareca. O Gareca tava no time. E era bom pra caramba o Gareca, diga-se de passagem. O time ficou 9... O Palmeiras só tá nessa situação, gente, de ainda lutar aí, faltando 7 rodadas, lutando pra sair dessa zona do desconforto, como diz Vanderlei. Não, é zona da confusão. Da confusão, zona da confusão. Confusão. Porque o Palmeiras ficou 9 jogos... perdendo todo mundo, empatou 2, parece. E perdeu 7 jogos seguidos, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, não pontuou. Porque se tivesse feito pontos, cara, o Palmeiras não tava nessa situação, já tinha saído. Tava pra cima do Flamengo, um ponto ou dois. O Marola, não tava na posição nossa, que sensacional, mas também não tava aí. Ô Marola, sem o Henrique, quem que você acha que deve jogar no lugar do Henrique nesse jogo contra o Bahia, hein, cara? É, ele tá suspenso, né? Na minha opinião, tem que jogar o tal do Cristaldo mesmo, entendeu? Mas parece que é ele mesmo. Parece que ele mesmo. Vocês ainda estão com medo de cair? Volta aí, volta o jogo pela beirada. Ainda estão com medo de cair? Tá 3 pontos da zona. É bom temer mesmo, então não tá legal. Não, dessa vez não tenho medo de cair, não. Dos outros anos eu sofri um pouco mais. É, mas ainda tá aquele negócio acostuma, lá, né? O Marola, o Palmeiras é aquele paciente que saiu da UTI, mas inspira cuidados. É, nós 3 pontos... podemos pegar o sangue da Portuguesa, pelo amor de Deus. Ah, é. Não, velho, eu vou falar uma coisa. Se cair no... sério, eu também fiquei triste com a Portuguesa, pô. Ah, Marola, eu não fico triste, sabe por quê, cara? Eu já, eu já cansei de dizer... Tem vários amigos que jogaram lá. É, ótimo, é um clube maravilhoso. É um clube maravilhoso de frequentar, não gente boa. Tudo legal. Não tem a dó. Porque tem gente que fez mutreta no passado. E a gente sabe disso, infelizmente. Agora, ô Marola... Fez muter, tem que pagar, ué. Então, mas aí são os... Desculpa, não são a entidade. Mas quem responde, os diretores e presidentes do conselho, inclusive, são, sim, representam sim o clube. O clube, a história, não tem nada a ver com o atual momento. Mas se elegeram esse tipo de gente pra tomar conta do clube, tem que pagar o ônus por isso. É, Portuguesa, mas tem um detalhe. A Portuguesa... É bem parecido. A Portuguesa, nesse ano, ela não era pra estar lá na Série B. Ela tinha que estar disputando a Série A. Tudo bem. Poderia fazer alguma coisa errada. Poderia estar caindo esse ano? Poderia estar caindo esse ano. Sim. Só que a grana era maior, porque estava na Série A. E quem tinha que estar na B é o Fluminense, hein? Domênio, tem muita coisa. Domênio. Agora, deixa eu te falar uma coisa, ô Marola. Voltando... Tô vendo dentro de campo. Voltando... Não tô vendo mutreta, não. Tô vendo dentro de campo. Voltando aí pro Palmeiras. Você acha que o seguinte, sem o Valdívia, esse time consegue chegar lá pra escapar da primeira divisão tranquilamente? Ou você acha que o Valdívia é muito fundamental, cara? Hoje o Portuga tá palmeirense. Hoje o Valdívia é o mal necessário pro Palmeiras. Podem falar que ele é isso, ele é aquilo, mas ele é o mal necessário. A gente depende dele, é refém dele. Agora aqui eu ia dar uma opinião aí, que faz tempo que eu tô pra ligar pra vocês. Pode falar. O Allan Kardec também disse que era 5 mil reais. 5 mil reais ia fazer falta no bolso dele também, né? Ele amava o Palmeiras, né? Ah, mas eu vou falar a verdade, né? Benjamin, queria só falar um negócio. Torcidas organizadas. É aproveitar a chance de falar com vocês, que é difícil ligar, entendeu? Ah, fala aí, mano. Fala que eu discuto. Eles não são umas instituições independentes. Por que que o Palmeiras teve que pagar 50 mil de multa pro Corinthians pela depredação no estádio do Corinthians? Era muito mais fácil ir cobrar da Gaviões. Tira da verba do carnaval deles. Por que a Gaviões? A torcida do Palmeiras quebrou? Não, filho, é um exemplo que eu tô te dando. Não tô falando a Gaviões. Tô falando Gaviões, sim. Mancha Verde, Independente, Dragões, qualquer uma delas. Mas é que tá, houve um acordo prévio entre a diretoria do Corinthians e do Palmeiras. Eu entendi, acordo prévio. Eu entendi o que ele falou. Que muita coisa. É muito mais fácil, mano, você ir com o você ir lá e descontar da torcida. Eles têm verba de carnaval. Mas, vou falar uma coisa pra você, Marola. Gente, você acompanha o carnaval, eu também. Provável. Você sabe... A diretoria precisa desses caras. Mas também, você sabe que o carnaval... Infelizmente, eles são refém deles. Mas você sabe que o carnaval de muitas escolas de samba, junto com as próprias torcidas, estão rachados. Uma coisa é o futebol, outra coisa é o carnaval, a verba, a liga repassa. É difícil meter a mão nesse dinheiro da liga dele, você sabe disso. Só que eu acho injusto o clube pagar 50 mil pro Corinthians, por exemplo, por depredação, sendo que quem quebrou foi a torcida. Se eles se dizem tão independentes assim, eles têm CGC, tá certo que já mudaram, porque antigamente era Mancha Verde, hoje é Alviverde. Uhum. Mancha Alviverde. Então fica fácil pra eles abrir tirar um CGC aqui, outro ali. E eu concordo com o mano, tem muita gente de bem na torcida organizada. Lógico que tem, a gente conhece. Só que cada um tem que cuidar do seu produto. Mas aí tem, entendeu? Que provar que foram eles que quebraram. Deixa eu te perguntar um negócio pra você. Você é um cara de bem, não é? Sim. Vamos supor que você costuma frequentar um lugar qualquer. Sim. Há muitos anos. E de repente, esse lugar de bem, e você é um cara de bem, tá infectado de gente do mal. Certo. O que que você faz? Às vezes você não tem opção. Pera. Você não vai. Às vezes você não tem opção. Você não vai. Eu vou me afastando aos poucos, né? Tá bom. Mas é que tá. Essa pergunta, na minha opinião, é muito subjetiva. E você quer induzir a resposta do ouvinte. Eu vou te falar o porquê. Primeiro, muitas vezes aí o cara que faz parte de uma torcida organizada, Benjamin, ele não tem condições de, por exemplo, virar sócio do Pinheiros. Ele não tem sócio de. Não tem chance de virar sócio da Hebraica. O cara tem na torcida organizada, tá certo? É uma comunidade. Mas estar nesses clubes não significa que tá com gente de bem. Também não, mas eu não tô citando, pera lá. Eu só tô citando um exemplo que talvez o cara talvez não tenha a possibilidade financeira de entrar num grupo desse, tá certo? É frequentar um outro clube que talvez tenha um pouco mais de acesso. Uma quadra de torcida organizada, Benjamin, muitas vezes você tem uma quadra de futebol de salão. Muitas vezes você tem acesso a clubes. Algumas delas aí fazem parcerias com alguns clubes aí, tem acesso a piscinas. Entendeu? Então, muitas vezes o cara, ele tá ali, por mais que você saiba, Domênico Gato, que existem pessoas ali que não são de boa índole, mas você pega e fala, tenho meus amigos aqui, as pessoas de bem que eu conheço dentro da entidade, fazem com que eu venha pra cá. Olha, papinho furado não é que você não conhece a comunidade, você não conhece a vidona mesmo do pessoal aí que não tem dinheiro. O Domênico anda com RG e anda com moto. Você tá jogando... Não é de Malta, ele vem, mas quem é o de bem? Você que sugeriu aí. A mesma coisa, o cara fala, eu moro na favela, o meu vizinho aqui é bandido, mas o que eu faço? Eu saio da favela, não tenho como. Negócio. Eu faço o quê? Peraí, são duas coisas totalmente diferentes. Primeiro, como diferente? Eu te esperei falar. Primeiro que eles têm um papinho. Por que papinho? É, não ri pra mim, não, que é um papinho. Tô rindo. É um papinho furado. Tô rindo. Tá rindo. É um papinho. Rindo, tá rindo, que tá. Rindo, não, é um papinho. Tá é um papinho. Ele tá piscando com a cara do Coringa. O seu rindo, Coringa. O seu papo é um papinho furado. Por que furado? Você tá virando um cara demagogo. Por que demagogo? Você não era hipócrita. Por que demagogo? Fazedor de média. Fazedor de média por quê? O senhor. Eu tenho que vir aqui metralhar o pobre? É isso? Você vê como ele tá mudando as coisas? Vocês me viram ou ouviram citar rico, pobre? É isso que tá virando o Brasil agora. Você dá uma opinião. Mas o pobre não tem opção de lazer. Isso é lazer? Era só um minuto. Você pode ligar pra teu amigo? Vamos ao jogo? O lazer é o mesmo. Você não tá entendendo, Benjamin. Uma torcida organizada significa muito mais do que ir pra um jogo. É o que eu tô falando. Às vezes o cara vai numa quadra de manhã pra jogar bola. O cara vai pra aprender a tocar um instrumento musical. Não, os de samba sim. Você sabia que existe? As de samba sim. Sabia que existe isso numa escola de samba? Tem você acha que ele só abre a quadra pra ir pro jogo? Sem trabalho social. Agora já entramos na escola de samba. Escola de samba é outra coisa. Peraí. Ele tá falando de escola de samba é ele. Eu tô falando de torcida mesmo. Eu sou torcida. Pera, torcida é outra coisa. Eu fiz uma pergunta pro ouvinte e eu não falei nada. É porque o ouvinte não frequenta. Eu não citei. Eu citei torcida organizada. Ele tá falando de torcida organizada. Mas eu não falei. Você fez uma insinuação. Você não fez? Eu não fiz uma insinuação. Fiz uma pergunta. E pergunto pra você, você que frequenta o lugar há muitos anos, esse lugar tá infectado de gente do mal, você continua a frequentar? Bem, já é que tá. São dois poréns. Primeiro, eu vou falar o porquê. Pra mim, Benja, eu poderia escolher, falar, vou deixar de frequentar. Porém, tenho condições de talvez optar por outro lugar. Tem pessoas que não têm essa condição, Benjamin. É óbvio, gente. Não é um discurso hipócrita. Não é um discurso demagogo. De média. É que você não conhece, Benjamin. Talvez uma pessoa que não tenha condições de fazer nada. Conheço muitos. Tá certo? Muitas vezes a pessoa tem ali naquela quadra de escola de samba a única opção de lazer que ele tem, porra. Peraí, eu não tô falando de quadra de escola de samba. Eu tô falando de outra coisa. Gente, escola de samba, torcida organizada, qualquer coisa, que seja, torcida organizada. Não. Tem escola de samba aí que é financiada por partido aí que você sabe muito bem qual é. Partido criminoso. Você tá colocando palavra na minha boca? Você colocou palavra na minha boca. Que eu falei rico e pobre, não falei. Você tá colocando. Peraí, você não fez uma insinuação à torcida organizada agora há pouco. Só um minuto. O RG, você é imparcial. Eu falei alguma coisa aqui rico ou pobre? Não. Não, de torcida organizada. Eu falei alguma coisa aqui de escola. Não tem a minha palavra. Eu falei alguma coisa aqui de escola de samba? Não. Eu não falei nada. Você ensinou o que então? Esse local que tem pessoas ruins e você insinuei. Eu não insinuei. Você frequenta um lugar X há muitos anos. Ele tava falando de torcida organizada, ouvinte. Você não fez uma ilação. Mas não, eu tô falando, o ouvinte falou, eu não falei. Eu vou falar o seguinte, eu uso isso pra torcida organizada. Não falei que é a torcida organizada. Se eu frequento o lugar há muitos anos, eu vou lá direto, eu gosto de ir, tem gente bacana e tal. De repente esse lugar tá com um pessoal errado aí. Falei, pô, eu não vou, porque vai sobrar pra mim. Eu não quero tá aí. O que eu faço? Eu não sou obrigado aí mais, eu paro. Ou não? É que tem pessoas que não têm essa opção. É a mesma coisa. Tem casas aí de show que o pessoal vai, que às vezes é perigoso, tá? O cara pega e fala, mas aqui, Domênico Gato, negativo. É que você não conhece a realidade. Você vive numa bolha. Ah, eu? É, eu posso falar porque eu conheço muita gente nessa condição. Eu também conheço. O cara, muitas vezes, ele tem lá, por exemplo, um espaço sombra que ele sabe que é perigoso. Ele fala, mas aqui, infelizmente, é o único local que eu tenho de lazer. Eu não tenho condições de ir pra Vila Olímpia. Virou um 7-1zinho bravo. O 7-1 não, é que eu defendo a classe menos favorecida, diferente do senhor. Eu não tô falando de rico ou pobre, companheiro humano. Vamos trazer ao Estádio 97 esse nós contra eles que foi institucionalizado no país há uns dias atrás. Ponto. Não vamos trazer por aí. Índole não tem relação com dinheiro. Índole é uma coisa, dinheiro é outra. Você pode estar junto de pessoas de má índole em lugares belíssimos, maravilhosos, em praias maravilhosas, em shoppings encantadores, e estar com pessoas de boa índole em lugares extremamente humildes. Só isso. Então, temos que tomar cuidado para não transformar o negócio no, sabe, é o verde contra o azul, é o norte contra o sul. Isso não existe. Isso aí começou a ser usado de uma maneira... Exacerbada. De uma maneira... Não, não é exacerbada, de maneira totalmente errada. Porque não existe nem como usar pouco e nem muito. Nem muito, nem pouco, nem muito. Não é questão de ser de maneira exagerada. É só pra gente não caminhar por trilhas erradas. A gente tem que ter sempre um pouco na mão da consciência. A respeito desse assunto, embora eu respeite as opiniões aí do Benja e do Mano, eu ainda imagino o seguinte: todo mundo sabe o que é certo e errado. A maioria das pessoas são aconselhadas. Filho, geralmente pelos pais. Filho, faz isso não. Não é legal. A tentação muitas vezes é grande. A tentação é grande. Lógico, às vezes existe a falta de lazer, falta disso, falta daquilo, é óbvio. Mas é aquela coisa, é o nego que tá fumando cigarro. O cara sabe que tá errado fumar cigarro, mas ele fuma. Não deixa de ser, o cara que não deixa de ser ciente de que ele tá fazendo uma grande bobagem, sim, na vida dele fumando um cigarro. Você entendeu? Ah, mas o cara, a única coisa que ele tem é o cigarrinho dele. É, tudo bem, a única coisa que ele tem. Mas ele sabe que está prejudicando ele. Errado. É a decisão dele. Está se prejudicando. Isso só fazendo uma analogia. E outra coisa que está se usando muito ultimamente é dando o exemplo da favela. Tudo se pega a favela como exemplo. E na favela tem o cara que é bandido, tem o cara que é trabalhador, que é legal. Só que tem que dizer o seguinte, na favela, o que acontece é que tem lá um telefone... E quando o malandro fica lá dando sopa e prejudicando, alguém vai nesse telefone e entrega esse cara. O favelado bom, o trabalhador. Diz que denuncia. Ele não quer esse cara lá enchendo o saco dele e perturbando o ambiente. Ah, denuncia sim. Denuncia sim. E torcida organizada, eu sou 100% a favor, sim, da opinião do Benji e de qualquer um que é contra. Porque foi o tempo da torcida organizada. Se você tem lá o bandido dentro da torcida organizada, e essa torcida organizada recebe grana, tem diretoria, tem presidência, tem o cacete a quatro, ela tem que responder sim. É lógico que ela tem que responder. E tem que tirar esses caras lá de dentro. E ela sabe quem é. Senão não compensa. Olha, RG, é sempre mais fácil você matar o doente do que achar a cura. O negócio é o seguinte, tem que punir. Sombrar, quer, não é verdade. É sempre mais fácil falar, ah, tá doente, mata. Pra matar o carrapato, mata o cavalo, é isso, mano? Não. O negócio é o seguinte, quer acabar com essa sensação de impunidade? Faça o cara pagar. É. Na Inglaterra, tinha hooligan, todo mundo quebrava tudo, todo mundo fazia uma balbúrdia no balbúrdia. Balbúrdia. Balbúrdia. Antigamente, gente, na Inglaterra, era uma balbúrdia, todo mundo quebrava tudo nos estádios, era um inferno. Era um inferno, tá certo? Hoje... Na Inglaterra todo mundo é bonzinho, por quê? Porque a Margaret Thatcher chegou e falou, ah, tira os times da Champions League? É o cacete. É porque hoje lá na Inglaterra, os hooligans são punidos como criminosos. O cara é punido na primeira briga com 2 anos de cadeia, se for reincidente é 4. Mas eu não acredito nisso aqui, até pelo exemplo que eu já citei aqui, nós tivemos há pouco tempo. A diretoria do Grêmio, né, depois de todo aquele escândalo, trazer a torcida organizada de volta para apoiar num jogo de futebol. Então, velho. Olha, Wagner, a produção sinalizou. Esse ouvinte está 20 minutos aí? No ar. Quer batata, isso, mas não. Aí eu fui buscar o scout e eu vi que dos 20 minutos você falou 5. Pois é. Muito mas pouco. Mas eu não queria causar toda essa polêmica. Entendeu, a culpa é sua. Mas o problema é o seguinte: eu acho que tem que começar a apertar um pouco mais as torcidas. E aí criar a lei. E a lei valer no Brasil, senão não adianta. Bom, aí, meu muito, amigo... Eles estão muito acomodados, nada sobra pra eles. São tudo uns anjos de chifres, não é? Mas vamos pular esse assunto. Mas, Wagner... Não vai levar nada. Não vai levar nada, teu time tá difícil. Não, meu time não tá difícil, meu time tá sobrevivendo. Graças tá sobrevivendo, a Deus, vamos sobreviver. Como diz o Portuga... Saiu da UTI, mas, meu... É aquela melhora da despedida, né? Inspira cuidado. Mas ainda tá com soro, hein? É aquela melhora da despedida, RG. Não sei. Diga, Marola. Tem um evento aí no dia 20 de novembro, aí um festival de futebol no campo do Jardim Tobias, aí, na nossa região. O Portuga é embaixador do Jardim Tobias. Eu ia muito a Carolina. Vila Carolina. Vila Carolina, é mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. Eu acho o seguinte, você foi até um cara... Que até foi diretor aí da camisa, caramba, tem uma comunidade. É muito difícil quando você arma uma comunidade, seja ela escola de samba, torcida organizada. Quando você institucionaliza uma comunidade, é difícil controlar quem chega, quem sai, quem... tem gente boa, tem gente ruim. Eu vou em escola de samba desde pequeno, vou em... já fui em torcida organizada, fui com o bar, fui com o mano, conheço todo mundo dentro da Gaviões, conheço o pessoal que é amigo tocando samba da Dragões, conheço o pessoal na Independente, na Mancha, conheço gente. Cara, é muito difícil você controlar. Não, é muito difícil você controlar. Tem gente boa e gente ruim. Aí, olha. Não, tem gente. Tô diretor de lá na Vila Maria agora. Pessoal, um abraço pro presidente Adilson lá também. É diretor? Bom, diretor da Ala Paulista lá. Ala de samba. Ala Paulista. O que faz o diretor de Ala Paulista? O diretor da ala da escola de samba faz o seguinte: ele coordena a ala. Trabalha também com venda de fantasia pra ala. Quantas tem churrasco. Você vendeu essa semana? Assim, tem poucas fantasias não gagueja, vendidas. Não gagueja, vou explicar pra ele porque ele não conhece. Português, você tá me suando tem... com uma puta de uma lorota. Não, Portugal. Tem poucas fantasias. Eu vou te mostrar. Puta como? Tem poucas fantasias. O Wagner também é de escola de samba. Tem pouca fantasia vendida porque o ensaio começa a ferver mesmo lá pro meio de novembro. De janeiro e dezembro. Isso é, então, e uma fantasia chega lá no meio de dezembro, você chega pros caras, ó, vendi três fantasias. Você é demitido. Não, ele é responsável vender, por vender todas as fantasias. Por coordená-la, por coordená-la dentro da quantas avenida. Quantas pessoas vai na ala? Portugal. Ah, dentro de cada ala tem. Portugal, o grande problema é que tem que ter. É sério, eu fui escola de samba desde pequeno. Foi esse ano que eu tô com o Ed, com o pessoal lá da ala paulista. Quem quiser fantasia, só mandar no meu e-mail. Portugal, por máximo é para e-mail. Vou mandar no seu e-mail. Eu vou, rapaz. Se você tá louco pra comprar uma fantasia de carnaval, procure o Portuga. Pode me procurar. É. Olha aí. Qual é o seu e-mail? Se você quer aprender a sair numa ala, procura. Pode procurar. Qual é o seu e-mail? E vai lá no ensaio, domingo, 6 da tarde. Agora vai a partir de tudo, vai ser 6 da tarde, vai ser legal. Wagner! Diga, Sombra. Boa noite pra você, mas não dá nem pra dar uma boa noite. Fazer então, o merchan, fazer o merchan. Faz aí. O merchan. A galeria de bate-pronto. Ganhou uma bolsa térmica da HDI. E só a nova linha Bozano me proporciona um barbear fenomenal. É, garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano pra você sair bem barbeado na ala do Portuga. Pode ir, na ala paulista do Vila Maria. Você vai atrás do Portuga empurrando ele. Do Flamengo da Vila Maria. É, gente boa lá do Flamengo. O Portuga gosta de se achar a miné do trenzinho, porque ele é o primeiro. É. Os caras estão sentindo sua falta lá na quadra também, viu, meu irmão? Todos vocês aí, viu? Muito obrigado pela companhia das tardes e noites aí. Muito obrigado. Um abraço, obrigado. É nóis. Falou, cara. Obrigado. Eu adoro companhia, mano. Ai, ai. Foi a participação do palmeirense Wagner Marola. Oferecimento. Já que a gente falou de ficar bem barbeado, né, mano? Vamos falar da Bozano. Opa. É a verdade. Aí, Domênico, quando você for pra praia, você tem que estar bem bom. Pelo amor de Deus! Não, você tá louco! Escola de samba, barba, você tá louco, o cara tá quieto, tá praia, pô, comendo uma batatinha dele. Você vai tomar sol com esse monte de pelo, aí você não precisa nem passar um protetor, isso aí já é um protetor 50, velho. Meu Deus, que nojo. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem, você sabe disso, né? Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia, cara. Dá uma cheirada no teu sovaco aí. Nossa, meu Deus, hein? Você mesmo não aguentou, quase morreu. Tem que usar a linha de antitranspirantes da Bozano, cara. Não vacila, não. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tá certo, esse é o Estádio 97, convidando você a mandar suas mensagens através do aplicativo da Energia. Daqui a pouco vamos ler aqui. Mas agora, chegando mais cedo pro programa, porque hoje diz que precisa sair mais cedo, que vai lá na Vila Maria comprar uma fantasia com o Portuga. Compra comigo! Cadê o Juca? É louco que ele vai comprar o quê? Vamos lá, Ingrid, de salvar a hora. É o seguinte, olha aí. Não se vai. Você quer aprender a sair em escola de samba, você procura o Portuga. Isso. Você quer comprar fantasia? Procura o Portuga. É o seguinte, esse ano. Oi. É um loroteiro de primeira. Eu sei o que eu vou fazer? Eu vou dar uma fantasia. Eu vou dar uma fantasia aqui no programa para quem quiser. Tá certo? Vou falar o seguinte. Você vai dar outra... A Vila Maria esse ano vai falar sobre os diamantes, a transformação do diamante. Então o Juca vai vir tocando lá, porque ele antes de ele ser maestro, ele era um bêbado. Ele vai vir tocando. Eu te garanto que ele vai vir na bateria, o Juca. Como é que faz pra sair na ala? ficar dançando? Como é que dança? Tem que aprender lá, tem que frequentar o ensaio. Eu vou te levar lá na escola de samba também. Domênico Gato. Liga lá, RG número 2. Deixa comigo que eu vou levar vocês. Mas marca de levar o Mota no mesmo dia que o Dodô. É. Não, não, Domênico não, vai comigo. Avisando. Eu não vou. Terem as crianças na sala. Daqui a piada pouco, é boa. Daqui a pouco o Domênico vai discorrer sobre o que ele gosta mais, de praia ou escola de samba. Mas vai. Olá, hein? Olá, hein? Domênico Gato. Fala aí, gente. Você lembra do Joãozinho ontem, né? Você lembra do Joãozinho? Joãozinho? Você lembra ontem, né? Ele, sim, sim. Ele deu um terror, né? Sim. Aí hoje ele chegou mais invocado ainda, velho, na sala de aula. Aí ele tá quieto lá, louco pra ir embora, né? Que ele queria. Tava com fome e queria ir embora. E a professora fica enchendo o saco, fazendo aquelas perguntinhas no final da aula, né? Aí lá vai ela. Qual a coisa mais pesada que existe, meninos? Ih, rapaz. O elefante! Responde a Aninha, né? É, deu um grito lá do fundo da sala, Aninha, né? É, Aninha. Tá, tá. Aí o Pedrinho, pra não ficar... A baleia, professora! Mara. Aí o Paulinho falou... Ah, é? Professora, nada disso que elas estão falando. É o caminhão. Caminhão? É. E o Joãozinho lá, quieto, né? É, professor, Joãozinho, você não vai falar nada? Joãozinho! Ah, professor, é o Bilal do meu pai. Aí a Bilal do pai? Ah, não. Aí a professora... Que barbaridade! Joãozinho, você tá louco, Joãozinho? Por que você tá falando isso? Ah, professora, minha mãe fica toda noite... Porra! Esse negócio nem Deus levanta! Ai, é pesado! Fale com o seu médico, eu falei. Ah, é verdade, hoje. Olha aí, tá valendo. Sensacional, hein, Gê? Valendo ingresso pra você ir na área VIP da Peugeot. Liga aí, diz, eu quero ver a Peugeot no salão do automóvel, tá bom? Você que participar ao vivo com a gente no 3284-7097. Mota, você é sempre muito astuto. Notícia eu? Do Santos, Mota. Quem vai jogar, Montinha? O RG, antes da notícia, antes da notícia, você ouviu hoje o programa, não? Ouvi. O palhacinho falou que não vem aqui, não. O que o ouvinte intimou ele no ar, pra vir aqui fazer um debate com você, quem conta a melhor piada, ele arregou, hein? Arregou. E o pior não é isso, agora ele tá repetindo as minhas piadas no Face, cara. Engraçado. Ah, agora tá assim? É, engraçado. Eita, tá roubando piada mesmo? É, engraçado. Aí é roubador, cara, de piada mesmo. Olha, vou te falar, viu? Se não é você, cara... Olha, vou dizer, Deus, viu? Tinha virado uma portuguesa. Olha, pra você que não sabe, o Leandro Damião foi absolvido no julgamento da CJD. Aí, RG! Eu não vi o lance. É verdade que ele tentou mesmo simular? Foi. Tentou? Ele se auto-puxou. Ele auto-puxou. Pra falar a verdade, Sombra, eu achei que a camisa tava incomodando, devia estar no rego, mano. Aí falei, deu aquela puxada. Tá correndo? Para, vai. No rego. Tá correndo? A camisa tá incomodando. É, bom, pode ser também. A camisa. Você tá correndo. Chuteira também tá incomodando. A bola. A camisa, chuteiro, calção, tudo incomoda. Ah, o Arouca, RG, falou que o empate é bom resultado pro time. Ah, ótimo. Se for 0-0, né? Não, se for empate com gols, é porque hoje o jogo é em Minas, pô. Ô, Mota, qualquer resultado é excelente, desde que não seja uma derrota trágica. É. Entendeu? Você quer o time, RG? Manda. Time do Santos. Manda. Time do Santos. É, mas vamos joguinho lá. Bom pra ver pela TV. Oh, hoje é bom. Depois da novela. A gente nunca vê o Santos. Promete, porque o Santos é um time que vai pra cima, né? Não tem essa proposta de ficar. Então é tudo ou nada. É, né? Primeira notícia: o Fábio joga, viu? Você falou aí. Não, eu perguntei. Tem uma especulação que ele não jogasse. É depois de Maria Marta e Sweet Sugar Very Hard. Sim, sim. Vamos lá. Aranha. Bom. Aranha é sempre bom. Cicinho. Aranha. Aloprado. Edu Dracena, o capitão do Tri. Regular. Pra menos. David Braz. Capitão de que Tri? Regular pra menos. Libertadores. Ele que levantou a taça, não foi? Sim. Foi ele que levantou a taça. Ah, é? É. Tá há 5 anos lá. Mena. Faz tempo. O único capitão que os caras viram erguer foi o Edu Dracena. O resto tem 62. Né? Mena. E ele não gosta. É. Mena. Alisson. Bom. Arouca. Bom. Lucas Lima. Muito bom esse menino. É, vou continuar no bom. Ele é muito bom. E ele tá fazendo falta, hein? Quando ele não joga. Rildo. Rildo, cara de égua, maravilhoso. Regular. Gabriel. Bom. E Robinho. Bom. Desses, quem que você acha que vai vingar, RG, assim, mais assim, vai mais pra frente, pra molecada que tá jogando? Você gosta mais de ver jogando. Se o Geovânio, eu gosto muito do Lucas. Se o Geovânio mantiver aí uma regularidade agora, eu até acredito que ele deu uma vacilada, porque ele também ficou com o Oswaldo um pouco sem noção se era 10, se era ponta, se era ponta, se era 10, se era centroavante. Quer dizer, ele ficou meio... acabou se perdendo aí. Mas o Geovânio tem condições, eu acho, de continuar bem no Santos. O Lucas Lima, aprovado. O Gabriel, o Gabriel, ele é, me parece, muito temperamental. Ele é tipo assim, se tirar ele do time pra botar o Damião, quando ele volta meio que... Magoadinho. É, invocadinho, nervosinho, chateado. Mimimi. Também foi só renovar, puseram no banco. Entendeu? Mas, mas ele parece que é o cara foi, de... É verdade, e pior que é verdade. Ele parece que é o cara de mais potencial, RG. Tipo assim, deixa jogar pra renovar. Não é parece. Ele tem muita mala. Ele é o mais potencial. Não, ele é muito marrento. Não é parece. Ele é bom, mano. É, mas aí já você tem ele que atribuir isso a 17 anos de idade. É bom, mas não é aquele bom... Tipo, não. Bom, bom. É que ele tem 17 na sombra, ele vai crescer ainda. O Neymar com 17 tá ganhando Libertadores. Ah, aí é Neymar, né? Não, mas aí você tá comparando com o cara que é acima não, da média. Não dá pra comparar. Mas quando era o Neymar, ele metia o pau. Cuida das fantasias. É. Porra, não dá pra comparar Gabigol. 80, não dá pra comparar Gabigol com o Neymar. E por falar nisso também, RG, parece que o Santos vai ser agora indiciado, não sei se vai ser punido ou não. É, por mais uma imagem aí. É, o Neymar hoje foi tirar uma foto com a equipe do Barcelona lá fazendo um gesto obsceno pra... Mas que o Santos tem a ver com isso? Ah, o STJD possivelmente ele vai pedir repetiu, a imagem. O Ronaldinho fez isso. Então, o símbolo feminino. Mais uma vez, ó. Primeiro, o Neymar ele foi embalo do Ronaldinho Gaúcho. Já não tem personalidade. Tá, a sujeira tá na cabeça das pessoas. Nos olhos quem vê. O que significa aquilo se não for o que a gente tá pensando? Mas é um símbolo de fertilidade. Quer saber? Tá certo, o garoto. O STJD parece que vai... Imagina essa imagem aí, vai decidir. Imagina se o garoto vai lá e começa a posar, pô. Porque não pode, preconceito aí. Homofobia aí. Não é questão de preconceito. Não pode também fazer assim, o gesto do... Ué, ele tem que defender o lado dele. É que lado dele? Ah, você não vai fazer aquele discurso que você fez agora? Nós contra eles? Ah, você não vai fazer esse discurso nós contra eles? Aí que a gente tá pregando aqui? Não, que discursinho? Nós que não queima rosca e eles que queima rosca? Por quê? Que lado que você tá torcendo aí que você gosta? Eu não tô torcendo pra ninguém. Ai, vamos! Aí, velho! Me ajuda aí! Qual que é o seu lado aí? Bem vindo, mano! Saiu do armário, mano! Não, eu sou hétero, eu sou hétero. Qual que é o seu lado? Mas eu não vou chegar aqui e começar a zoar o moto. E hétero gosta do quê? Falece, tosta a borda. Hétero gosta do quê? É tá com a porca espanada. Não tem nada, velho! Aqui tem chumbo grosso, cara. E tá decidido mesmo, né? Ah, tem nada, o jogo da volta será na Vila. Tava aqui também. Será na Vila, né? Sim. E aí houve uma discussão entre a diretoria e os jogadores. No final prevaleceu a vontade dos jogadores. Como sempre. Né? E tomara que a Vila esteja cheia, né? Mas prevalecendo a vontade dos jogadores, por isso que o Santos tem a pior renda do campeonato. Então, a vontade da diretoria é jogar no Pacaembu aqui em São Paulo, que eles achavam que a renda ia ser maior. Eu falei aqui antes. E o Santos está precisando de dinheiro. Esse seria o jogo pra Pacaembu, pra Morumbi, até pro estádio do Corinthians. Um jogo desse... Quer jogar lá, RG? Vamos negociar. Tem que trazer de volta. Mas aluga? Aluga, vai pagar, aluga, ué. O Santos é com o irmão, a primeira é grátis, RG, é igual no tráfico. Mas agora, quanto que tá o ingresso? O ingresso hoje deve tá caro, né, RG? Não importa. O ingresso vai trazer uma renda boa. Mas, RG, com relação a esse negócio da Vila... Se o Santos consegue fazer um bom resultado na ida... O jogo de volta, você não tem a dúvida. Mas você vai botar na Vila Belmiro pra 13 mil pessoas, você corre. Mas é que tá, tem algo que precisa ser avaliado e pesado nesse momento também, RG. Todos os jogos que o Santos fez no Pacaembu, eles deram prejuízo. Eu vou falar o porquê. O Pacaembu, ele custa. É fixo, tá certo? Que você paga o aluguel do Pacaembu. Caso você ultrapasse esse fixo, aí é uma participação na renda. O Santos, todas as vezes aí que jogou no Pacaembu, a Prefeitura de São Paulo nunca teve a participação na renda justamente pelo fato de não ter arrecadado aquele montante total que eles esperavam talvez adquirir e conseguir. O Santos fez acho que 2 ou 3 jogos só. E querendo ou não, a Vila Belmiro, RG, mesmo com 8, 9 mil pessoas, dá lucro, porque não paga aluguel. Muito tempo falando do Santos também, mas é finalista. Você quer falar de quem? Você quer falar de quem? Você quer falar da portuguesa? Segue o jogo, sem falatório. Vamos falar com os ouvintes. 3284-7097, tem ouvinte no ar. Vai tocar o Asdrúbal. Goiabinha. Ai, alô. É que gostoso. Alô. Quem fala? Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Márcio, do que nome? Consegui de novo, baralho. Truco! Como assim, de novo? De novo. Consegui de novo, porra. Márcio do quê? Luiz de Abreu. Márcio Luiz de Abreu, e quantos anos, Márcio? 33. Não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não, eu quero um parceiro no Cristo. É verdade. Falei mas... com ele, viu? Tá melhorando. É, ainda bem que você falou, né? 3.3, RG. Ah, lembra aquele... O quê, RG? Aqueles velhos tempos lá que tinha aquele... Velhos tempos? Programa de domingo lá. Qual que era o programa? Do Silvio Santos, que era legal pra caramba. Como? Do Silvio? Abreu as portas da esperança. Ah, sensacional! Ah, sensacional! Aí tinha musiquinha, né? Vamos tinha. Abrir a porta da esperança. E vamos já. Não, essa aí era do peão. Não, mas tinha a musiquinha do vamos abrir a porta da esperança. Tinha. Tinha isso aí. Aí o cara Silvio. Ficava com cara de paisagem quando não tinha nada. Que Silvio fazia, lembra, mano? Bem, vamos ver se quando não tinha nada pra te ajudar, Odão. É. De olho nas portas, vamos ver, atenção, que abrem. Vamos ver se abrem as portas da esperança. Vamos ver agora. Ah, não. Ah, então tá. Aí não tinha nada. Ah, mas eu vou falar pra você isso daí, ó. No vácuo. É, o cara ficava com cara de trouxa. Eu gosto muito, eu gosto muito, eu gosto muito. Não vem, infelizmente, não vem nada, não ganhou. Eu gosto muito do Silvio Santos, mas o negócio é o seguinte. Obrigado, esse programa dele, na minha opinião, é de muito mau gosto. Ah, esse é a Porta da Esperança, velho. Já tem mais. Então, mas é que tá. Às vezes chegava lá um moleque lá e falava, pô, não tem um olho, eu quero um olho de vidro, Silvio. Ah, abre a porta, não vi o olho. Não é verdade, um olho de vidro. É um absurdo isso daí, Sombra. Esse foi um exemplo, é que eu chutei aqui. Mas inúmeras oportunidades ali que você viu uma pessoa que tava necessitada mesmo, não sei se nos bastidores ali o cara arrumava. Pode ser até que arrumasse. Mas você não entendia. Que absurdo. Não, mano. Mas a pessoa, dependendo do que era, ganhava necessidade, depois. A pessoa voltava. É que fazia um suspense. É. Ele fazia um suspense. Pra segurar uma audiência. Primeira chamada, entendeu? Olha lá, aí vai a música aí, ó. Olha lá. É, mas que perda. Não é, vem, aí não, o cara embora triste. Tava mais embora. Eu queria o time da Portuguesa do Volta. Aí o cara embora triste. Na semana seguinte, ele voltava pra tentar. Mas tem certas coisas aí, Jack, que me deixam... Não, mas tem certas coisas que me deixam chateado, velho. É verdade, né? Por exemplo. Esse tipo de situação, você tá assistindo um programa lá, igual aquele bagulho lá, o Agora ou Nunca, lá do Luciano Huck, quando a pessoa não ganha, tá ligado? Dá mó dó, mano. Ah, mas é isso que faz a graça do ganhar. Então, mas é dá mó dó, a possibilidade de perder. Ah, dá mó dó, Sombra, você é louco? O cara tá precisando do bagulho. Tem que segurar a audiência, mano. Audiência que vai pro espaço. Ah, faz parte, pô. Mas, mano, você... Se você. É porque. Ah, o Benja tem razão, você tá ficando muito. Você tá muito rosca. Você tá muito rosca, hein? Rosca não, é verdade. Que você nunca passaram necessidade na vida de vocês. Mas se você assistir. Fala. Você assistir um programa que você já sabe que ele vai ganhar, não tem graça. Mas é que tá, Domênico. A graça é saber se vai ganhar ou não vai. Domênico, outro dia eu tava na frente de um fast food lá, aí o cara. Eu tava na fila pra pegar o lanche aí, gente. Eu tinha pegado lá com aquela... Sempre tem a gordinha lá que vai anotar os pedidos, né? Aí você deu lanche, ela faz pedido. Aí você deu lanche pra todas as pessoas. Todas as pessoas não, mas eu tava na fila pra pegar o lanche. Lanche comunitário. Aí passou lá, tipo, um moleque falou, ô pai, vamos comer aqui. Ele falou, não, eu tô sem dinheiro. E tipo, puxou o moleque. Pô, não vou pagar um lanche pro moleque, mano. Falei, não, cola a fila aí, velho. O que você quer, cola mano? Cola aí, mano. Por que você não lança ele, candidato? Bem, mano. Exemplo a ser seguido. Tá muito louco. Exemplo a ser seguido, mano. Bolsa Família. Vocês estão dando risada, mas vocês deviam aplaudir o mano de pé. Esse cara tá tão hipócrita. Vocês deviam aplaudir o mano de pé por essa atitude. Hipócrita? Peraí. Ó, esse bosta que tá me criticando. Olha, mas ele pagou o lanche. Ele pagou o lanche, ficou deprimido. Pagou. Mas o pai dele ficou deprimido. Não pagou? Ó, deixa eu falar, ó, esse cretino aqui, ele nunca assistiu aí A Procura da Felicidade, tá certo? Com o Smith Filho lá, tá ligado? O cara no metrô lá, assombrado, dormindo com o cara no metrô e o cara batendo na porta. Seu cara tá triste. Entendeu? Esse trouxa aí, esse merdinha que saiu do estúdio, ele nunca passou necessidade na vida. É esquerda caviar. Se você fala com conhecimento de quem passou necessidade. Eu passei uma vez indo pro Paraná lá, quando eles entraram no Paraná, os caras não deixaram a gente parar na estrada lá pra comer. Mas ele sempre foi. A necessidade. Voltei no Paraná. Não permitiram vocês parar na estrada pra roubar o churrasco dos caras? Não, roubar não. Saquear a loja do cara? Mas quem disse aqui que roubaram o churrasco foi você. Você falou. Você falava antigamente. Você falou assim que vocês uma vez pararam na estrada e roubaram espetos de churrasco. Você falou sim. Não, peraí, aí isso é empréstimo. Tem gravado. Isso é empréstimo. Não, como empréstimo? Não. Como é que é empréstimo? Você roubava pernil, você comia o pernil da tia e não pagava. Não, isso daí é um ato de protesto. Por quê? Ué, peraí, o cara cobrava na época lá R$6 um pernil. Mas não tá obrigando você a pagar? Peraí, mas você tá explorando o povo. Ué, mas por isso você roubou, cara? Isso é exploração do povo. Comi e saia correndo. Eu lembro. Mas hoje eu também como e não pago. Mas o pessoal fala, não, tá de boa, você é humano. Márcio. Famosão. Desculpa pelo mau exemplo. exemplo, viu? Que mau exemplo, vá pro inferno. Ó, peraí, você acha que é um mau exemplo? Amigão, passa lá, por exemplo, um pai na tua frente, junto com um filho. O filho fala, pai, posso comer um lanche? Ele fala, não, tô sem dinheiro, vambora. Puxando o moleque pelo braço, você faria o quê? Se você tivesse dinheiro. Eu lamentaria. Eu daria um lanche pro garoto. Eu daria dinheiro pro pai. Também, porque e pro pai? O pai compra de pinga. Tem que dar uma comida, porque você faz o pai ficar humilhado, cara. Que humilhado, cacete? Eu falei, chega aí. Falei, que lanche que você quer? Pai te odiou. Pai fica humilhado. Você fala o quê pro pai? Pai, vai dar uma volta que eu vou tomar conta da criança. Diferente, por exemplo. Chama o pai e dá o dinheiro pra falar. Passa lá uma criança lá assim. Não é que eu sou bonzinho também. Vai, passa uma criança na frente da Louis Vuitton. Fala, ai mãe, quero uma bolsa. Não vou dar bolsa, mas comida, você vai negar uma comida, mano. Mas deveria dar bolsa. Deveria. Não, comida não, velho. Aliás, da bolsa tá bem mora. É uma criança com vontade. Vocês deveriam aplaudir o mano de pé por essa atitude. De pé por essa atitude. Porque é o seguinte, se ele pagou o lanche pro menino que tava com fome e o pai não podia pagar, tem que aplaudir de pé. E a tia que roubou o pernil? A tia não ia sentir falta do pernil que ele roubou, não? Isso não, isso é outra história. Tô falando com relação à história do menininho. Na verdade, companheiro mano, a gente é o seguinte, leve lanche do mano. É uma campanha, você tá fazendo bem pro Brasil. Se o Brasil tivesse mais gente como você. Segue o jogo, sem falatório. Márcio, vai pro time, vai. Que time você torce, Márcio? Nossa, ele ainda não falou. Coringão, né? Coringão, mano. Volta pra conversa. E depois de Márcio, sempre vem abril, velho. Sensacional. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Eu vou na torcida Estádio Peugeot 97. Estádio 97? Ah, boa. Peugeot Estádio 97. Ganhou sua vaga, tem que estar aqui na Paulista 1439, às 7 da noite, neste sábado. E vai com aquela mordomia, ingressos pagos pela Peugeot, transfer pago pela Peugeot. Ah, que show de bola. Fazer um merchan, né? E eu acho que vai ter uma moça bonita aí, que ontem ligou no programa aqui, né? É uma coroa, né? Seu Sombra, coroa, lembra? Tem 45 anos, pô. A Margareta. Seu Sombra, ele pode ajudar a cidade, sabia? Quem? Se ele liberar esse cara aí. Por quê? Porque não tem a música que diz, são as águas de Márcio fechando o verão. Águas de Márcio. É, se ele tiver, desse a água pra nós, as águas de Márcio. Ó, o Zé tá te chamando. Ô, Márcio, abre a torneirinha, né? Não foi bem que é o clássico cocô, mas foi bom. É, o clássico cocô foi bom. Ô, Márcio, o senhor gostou. Cocô é a tua vida, o seu desgraçado. Curitiba é o clássico cocô. É, ô Márcio. Oi. Coringão, entra ou não entra de vez esse G4? Ah, tá difícil, né? O mano nunca sabe o que ele quer fazer. Uma hora ele arma um time ofensivo, outra hora ele não coloca os jogadores que tem que colocar pra jogar. Qual que é a sequência? A gente tem uma regularidade. Qual é a sequência do Corinthians? O Corinthians, Sombra, ele vai pegar... O Corinthians ele vai pegar agora no sábado à noite aí o Curitiba. Teoricamente Baba. Depois ele pega o Santos, jogando em casa também. Teoricamente Baba. Segundo RG, teoricamente freguês do Santos. Uns 2-0 no primeiro e 1-0 no Santos. 1-0 no Santos. Depois o Corinthians ele sai e vai jogar contra o Bahia fora. Fácil. Permanece fora de casa ainda jogando contra o Goiás. Fácil. Fácil. Pega o Grêmio jogando em casa. É tudo difícil. Tão fácil que nenhum clube consegue somar 4 ou 5 vitórias seguidas no campeonato. É tudo fácil. No papel é fácil. É uma beleza. Nenhum clube consegue ganhar. No papel é fácil, pô. É. Aí novamente ele sai pra enfrentar o Fluminense no Rio. Difícil. E aí às vezes é nesse que ganha. É. E ele porque fecha contra mais. O Criciúma em casa. É só conseguir manter uma regularidade aí, de pelo menos não perder, conseguir uns empates aí, dá pra chegar pelo menos em segundo aí, alcançar o Cruzeiro eu já acho mais difícil. Ô, esquece isso aí, quem quer alcançar Cruzeiro, você tá louco? Olha, mas querendo ou não, Sombra, na última rodada, se a gente analisar os adversários que teoricamente estão brigando hoje no G4, ó... O São Paulo tem um jogo difícil porque fecha contra o Sport jogando em Recife. Mas o Sport não cai. Então, mas é que tá. Depende. Não cai e não ganha. Não, o Sport não hoje, Sombra, o Sport ele tem 37. Não cai. Mas é mais fácil o Palmeiras cair que o Sport. Então, não sei. Tá que time pequeno quando às vezes começa a capengar é osso. É lógico. Quantos pontos tem o Palmeiras? Ah, mas eu acho que o Palmeiras tem mais chance do que o Sport. O Palmeiras ele tem 36, gente. É, então o Sport tem um ponto a mais. Mas é que tá. O Corinthians ele pega o Criciúma em casa, tá? Você pega lá, por exemplo, o Inter, que é um time que tá ali diretamente ligado ao G4 também, ele joga fora contra o Figueirense. O Figueirense é um time que tá numa zona incômoda também, ele tem 36 pontos, assim como o Palmeiras. E o outro adversário é o Atlético Mineiro, que ele joga contra o Botafogo no Rio. E dependendo da situação, pode estar brigando para escapar do rebaixamento. Então, acho que, teoricamente, dos jogos da última rodada, o Corinthians ele tem a melhor tem o melhor confronto. Eu acho que aquilo que tivesse decidido já vai estar mais ou menos encaminhado antes da última rodada. Ah, eu acho que na última rodada ainda vai ter jogo, viu, Sombra? Vai. Eu acho que vai ter campeonato aí a ser disputado. Ganhar pra ser campeão. Eu acho que talvez ganhar não, mas talvez um empate, alguma coisa do tipo assim. Não. Eu acho que vai ter coisa na despedida do mito. Pedida do mito. Você imaginou? São Paulo pra ser campeão, eu morro. Ó, pra não dar o remédio. Mas pra não cair, eu acho que vai ter conversa na última. Aí eu vou até. É no Recife, né? O último jogo de São Paulo. É. Eu vou até lá. Você vai? Não é nada, que comédia. O São Paulo disputando o título. Ah, você paga. Você vai pedir pro Chuchu? Você paga. A rádio paga. Paga o cacete, paga as coisas. A rádio paga. Chique, a rádio paga. Eu vou cobrir lá. Chique. Nem pra minha mulher eu pago as coisas. Eu entro no ar e fico chorando. É, mas é domingo, não tem programa. Eu gravo. Ô, Márcio. Oi. Com relação a esse time do Corinthians aí, o time do Corinthians parece que engrenou aí no Campeonato Brasileiro, e vem de uma sequência aí de 3 jogos aí, 2 vitórias e 1 empate, mas ele precisa de fato dessa vitória aí no sábado aí pra poder de vez aí sacramentar essa boa fase, né, cara? O time do Corinthians capengou demais no Campeonato Brasileiro, cara, o que aconteceu? Ah, o Mano, ele... Que nem eu falei, o Mano, ele não coloca uma regularidade no time. Pô, no último jogo aí contra o Palmeiras, que era pra ele ter colocado o Malcom e o Luciano pra jogar junto lá na frente, colocar os 2 moleques pra correr, ele me segura com o Elias, o jogo todo travado, o Corinthians jogando todo atrás e errado ainda, vai ficar difícil. Se mas Malcom e o Luciano, no caso, o centroavante seria o Luciano? No final do jogo... Olha, mas com relação a esse jogo contra o Palmeiras, eu acho que a postura dele no começo da partida foi boa. Eu acho que ele tava explorando os contra-ataques aí, mesmo só tendo o Luciano avançado ali pra jogar como pivôzão ali, isolado no ataque. Mas eu achei que a postura do Corinthians tava legal, até tomar o gol. Tomou o gol, o time do Corinthians desabou. Ele atacou 10, 15 minutos no primeiro tempo, depois se segurou lá atrás, ficou só vendo o Palmeiras jogar praticamente. Não, mas eu acho que o Palmeiras ele acabou achando um gol ali, foi num chute que o Wesley errou e acabou o Henrique correndo nas costas do Fagner e sendo oportunista e concluindo pro gol. É, só que mas até tá ali naquele momento... Foram 5 jogadores em cima do Valdívia e ninguém pegou uma bola. Não, mas isso é normal, se no futebol ninguém errar não sai gol também, mas eu acho que com relação, por exemplo, ao Corinthians, no decorrer do primeiro tempo, depois de ter tomado o gol, a postura foi covarde. Eu acho que o Mano Menezes já poderia ter mudado ali, tá certo? Saca um volante, coloca um atacante ali pra pelo menos incomodar um pouco a defesa do Palmeiras ali, adiantava a marcação, não deixava o Palmeiras sair tocando a bola como deixou. Sim, mas no segundo tempo, nos 15 minutos... começar a segurar eles na saída de bola. Então, com 15 minutos do segundo tempo, foi a primeira alteração do Mano Menezes. Aí ele colocou o time um pouco mais pra frente, ele fez umas alternâncias de posições ali. Ele colocou o Fábio Santos pra jogar no meio, saiu da lateral esquerda, o Bruno Henrique ficava ali cobrindo a dele. Enfim, eu acho que nesse quesito ele conseguiu acertar. Mas eu acho que ele demorou demais pra mexer no time. É, ele demorou muito, ele esperou mais da metade do segundo tempo pra começar a mexer. Mas pelas notícias que a gente tá vendo agora na internet... Esse jogo diante do Curitiba, em outras oportunidades do Campeonato Brasileiro, ele ia preservar a mesma escalação, jogando com as convicções que ele tem. Ele já mudou o esquema pra colocar um time mais ofensivo. Eu acho que nesse quesito ele tá certo. Mas desculpa... volta nesse próximo jogo. Desculpa só voltar no jogo anterior, no jogo do Palmeiras e Corinthians. Tudo bem, ele demorou, concordo com vocês, tudo que eles falaram, mas no segundo tempo, o Corinthians foi muito superior ao Palmeiras. Tudo bem que o Palmeiras, automaticamente, é normal, o time que tá na frente, se retrair e se fechar. Mas o Corinthians tomou conta do jogo no segundo tempo, jogou muito bem, o Bruno é, pra mim, Bruno desde Henrique. A época de português, eu sempre falei aqui dele, era muito bom jogador, o Bruno é muito bom, o Bruno pode ser do time do Corinthians. Ele só tem que ser, o Corinthians só faz isso, entendeu? Quando tá perdendo, ele só vai pra cima quando tá perdendo. Mas justamente... Quando ele começa fazendo 1-0, 2-0... Ele se segura lá atrás e vê o outro time jogar. Mas isso não é só o Corinthians, infelizmente, cara. Você vê o Campeonato Brasileiro, infelizmente, 98% dos técnicos fazem isso, cara. É, os times saem ganhando e se fecham. Eu achei aqui um Palmeiras. Ué, todo mundo não tava dando parabéns pro Grêmio? Então, pra filosofia. Mas aí, eu, treinador, e tu sabe o quê? Seguro. Mas é o seguinte: eu achei um Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro ganhou de 2-1, velho. Fez 2 gols em 15 minutos. Depois o Palmeiras... Você lembra desse jogo? Lembra, mano? Sim. Palmeiras bombardeou o Cruzeiro. E era o Cruzeiro, cara. Um time bom. Faz 2 gols e volta pra trás. É normal. Ô, Márcio! Oi. Tudo de bom pra você? Obrigado pela participação. Boa torcida Peugeot no sábado à noite, tá bom? Valeu. Fazer aqui um merchan, pode ser? Pode. HDI Seguros é de bate pronto. Gama bolsa térmica da HDI. E só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou um kit Bozano, parabéns. Mandar um abraço aqui pro pessoal aqui do laboratório que trabalha comigo, o Giba, o Igor, Carlos Caldeira, Santista. Laboratório? Laboratório do quê? Isso, eu trabalho num hospital. Um hospital? Qual hospital você trabalha? Servidor público. Ô, o sombreador, vai fazer uma visita a você, velho. Você não pensou, cara? Está, agora você vai começar de novo uma conversa com o cara de hospital? Não é isso, é pra saber, por exemplo. Porque as pessoas vão falar, não, aquele lá que trabalha no hospital, vão comentar, vão repercutir. Vão pedir uma transfusão pra você. E só pra finalizar a ligação aí, o Guerreiro, ele cumpriu o último jogo aí da suspensão imposta pelo STJD, aí naquele esbarrão que ele deu com o árbitro. Ele não joga aí diante do Curitiba, não. Mas que coisa idiota isso, hein? Só volta contra o Santos na próxima oportunidade. Tá bom? Teve culpa, né? Teve. Que culpa? Culpa é o árbitro. Nenhum, velho. O árbitro tava Márcio! O árbitro devia levar 32 flechadas. Tapa na camurça, né? Pra quem? Um amo ela pra Silvia, minha mulher. Ah, hoje a porquinha pula da panela, hein? A Peppa Pig? Você não aguenta mais o Peppa Pig, né, Regi? Aguenta mais Peppa. Por quê, Regi? É Peppa. Crianças assistem. Você é obrigado a assistir Peppa Pig, velho. RG gosta. Você tá na sala, tem crianças. Tem criança pequena. Você tem quantos? É o único netos de quantos anos? Tem a netinha de dois, fez dois domingos. Putz. Aí, do meu, aí tem Peppa na parede, Peppa no chão, Peppa na. Rosana gosta. Eu quero Peppa na minha casa, assim. Rosana gosta da minha casa. Era galinha pintadinha, aí perdeu não, o lugar pra Peppa. Você viu a galinha pintadinha na marginal ontem? A Peppa na minha casa, ela impera. Eu vou dizer pra você, é um dos desenhos mais chatos que eu já vi na vida. É, eu vi também, falei assim, nossa. E a porquinha tem conduta duvidosa, essa Peppa. Ela dá clique nos outros. Senhora. Ela é meia. Mas é que já aconselho você a comprar um segundo aparelho de televisão. Tem quatro. Tem quatro? É, por falta. E os quatro ficam ligados? É, claro que não. Mas é que senão você vai se isolar no ambiente, claro você tem que ficar lá. Mas aí você tem que partir pra eu sei, mas vocês são muito capachos, velho. Criança não pode mandar no dono, não. Não, filho. É que você vai ficar dentro de um quarto, a família toda, na sala e você tem que adestrar a criança, gente. A criança é um camaleão, ela se adequa ao ambiente. Tem certas coisas que. Uns desenhos que você vê toda criança. Coisa maquiavélica, velho. É do demo? Não é. Esta galinha pintadinha também. Você não sabe o que foi a galinha pintadinha. Não, puta, foi chato. Na minha casa é Mickey e Peppa e galinha pintadinha. Eles trocam, alternam o comando. Por exemplo, aquele negócio lá, aquele desenho sombrado, desculpa, Teletubby, é do capeta aquele desenho. Deve ser. Ó, aquele bagulho lá, RG, ele tem uma mensagem subliminar, é verdade. Ele tem uma mensagem subliminar que a criança fica hipnotizada e procura objetos pontiagudos pra matar os pais, velho. É verdade. Que é, Suzane Richthofen via. A Suzane Richthofen via louco! Por exemplo, assiste o capítulo do Teletubby, RG, põe o seu neto ali e deixa uma faca do lado pra você ver o que ele faz. Não! Mata o gato, o cachorro que tiver do lado. Se você colocar uma criança de 2 meses e ligar a televisão na Peppa é incrível, cara. É hipnotizante. Ele hipnotizante, então, criança para, cara. Adora. Você acha que isso é bonito, é legal? É nada, mano. E o preço do boneco da Peppa? Agora também aquela princesa nova que apareceu, né, agora. A do gelo lá. A princesa do... isso não sei o quê. É o Frozen. Frozen, essa aí mesmo. A Gabi ama tudo que é da princesa. Ô, Márcio, agora sim, boa noite, tchau, tudo de bom. Adeus. Já foi. Derrubaram o... Princesa do gelo. Depeche Mode. Ô, Broca, você já foi no show do Depeche Mode? Pô, Depeche Mode é demais. Você gosta mesmo? Pô, Depeche Mode é sensacional. Tá certo. Ô, Depeche Mode joga hoje contra o Cruzeiro. E não né? Só o Depeche Mode daquela fase antiga da década de 80, como nos últimos anos, então é bom pra caraca. Bom pra caramba, bom como a bom festa da véia. 8 de novembro, não esse sábado, no outro sábado. E além de tudo que você sabe que já vai rolar, os DJs, os brinquedos funcionando, importante ressaltar toda a estrutura que será voltada para atendimento ao público, viu, galera? A Energia 97 e a Actuel prepararam um esquema extremamente profissional para atendimento do público, todo o suporte, uma equipe ampla de seguranças na chegada, na saída, dentro do parque, atuando em todos os momentos e setores do Hopi Hari. Além disso, você tem ainda inúmeras lanchonetes, bares, um ambiente agradável demais, os brinquedos funcionando, você vai poder gastar sua energia lá, tá bom? Festa do Energia na Véia no Hopi Hari, sábado 8 de novembro, tá bom? E detalhe, o ingresso que você compra pra festa vale pra você já ir de manhã no parque e brincar durante o dia inteiro. Aí você vai ganhar uma pulseira, você vai poder ficar já dentro do parque até a noite com a pulseira. Boa. Tá bom? Sensacional. Não, ninguém vai te pôr pra fora, tá? Muito bom. É isso aí, Festa do Energia na Véia. Aliás, o site pra informações, festaenergianaveia.com.br. Festaenergianaveia.com.br. Os ingressos estão no segundo lote e em breve vão virar para o terceiro lote. Então, assim que possível, antecipe a sua compra para poder pagar, como diria o Benjamin, pagar mais baratinha. Não é não? Lógico. Baratinha. Tu não gosta de Depeche Mode? Hã? Ô Benja, não é questão assim, cara, eu não sou um cara que fala assim, eu adoro. Fico ouvindo álbuns inteiros pra saber se eu gosto. Não, eu gosto, posso gostar de uma, duas, três, quatro músicas e não gostar do resto. Puta, é. Eu acho que Depeche Mode só perde pro New Order. Ah, acho que é papau. Perde pro New Order. Então, mas eu gosto mais de New Order. Né? Ah, New Order. Meu nome Domi. Agora, New Order. Agora, Dodô. New Order. Olha lá, paradinha, Dodôzito. Ah, eu acho essa música sensacional. Você toca muito isso aí, Edmundo? Caramba. Toda festa tem que tocar. É isso aí. Agora vocês vão ter o prazer, já que o Ben já gosta tanto de Strange Love, de Depeche Mode. O Benjamin não gosta, mas é uma banda aí muito boa. Deve ser Simple Minds, eu acho. Mas é uma porcaria. Não, não é uma porcaria. Por que que você... Olha lá, de novo ele chutando quem gosta dos caras. O Simple Minds é primo do Simple Red? Porque é banda de uma musiquinha só. E o Sr. Mota, você tá louco? E o Sr. Mota, com qual conhecimento vem dizer que o Ben já tá falando bobagem? Ele fala bobagem. Fala três músicas do Simple Minds. Mas eu gosto. Três. Quando eu escuto, eu gosto. Quais? Você gosta de uma música? É, lá, mas eu não lembro, não. O senhor é a modinha do futebol e o modinha mas da eu gosto, chupa, mas ele não tem noite pra falando assim. Chupa, e por que você tá babando o ovo dele? Ele tá babando ovo, seu bolinha sendo, chinesa. Ele tá sendo justo. Você não baba ovo bolinha das chinesa. Se ele entrar no mar, você morre afogado, Arão. Mas é legal, não é legal. Se ele entrar no mar, você morre afogado. Ele é justo. A gente dá aval pra argumentos inteligentes. Corto, porque o Ben já vai falar algo. O Ben já vai falar da Esther que paga o seu salário. Olha só, meu irmão, você sabe o que é hyper? Então vou te falar, hyper é tudo que é moderno, é o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Esser prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí, tá numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem, tá bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto. Você tá dentro da estação do metrô, coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura, isso mesmo. Lá no Hyper, você terá lazer acima das expectativas. Então, amigão, vá lá visitar. Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Esser. Informações, acesse esser.com.br/hyper, hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439, 5546-0439. Grupo Esser, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Pra toda a família Esser, Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto, HDI Seguros. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Hello Food. Tá procurando delivery? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello! Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais! Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça! Trazer mensagens aqui no aplicativo da Energia. O Mano falou que o Corinthians vai jogar em casa contra o Goiás. Essa informação procede? O Corinthians já venceu o Goiás na Arena, naquele jogo que o Luciano fez 3 gols. Ou estou confundindo as equipes? Mas foi pela Copa do Brasil, não é? O Corinthians ele vai pegar o Goiás em casa, sim. Vai, mas é que aquele jogo lá foi na Copa do Brasil, não foi, mano? O jogo contra o Goiás... Foi. Foi Copa do Brasil? Deve ter sido. Mas o ouvinte não deixa de ter razão, não, cara. Porque o Corinthians na Copa do Brasil pegou o Bahia em casa, não foi? Olha, eu lembro do Corinthians, acho que jogou na Copa do Brasil. Aquele jogo do Luciano foi Copa do Brasil? Acho que foi, hein, mano. Andréia Leite. Vou pegar aqui. O Mano roubava pernil pra matar a sua fome. Muito bonito o gesto dele pagar lógico o lanche. Que é bonito. Obrigado, moço. Obrigado. Tem que ser aplaudido de pé. Nota 10. Aqui. Nota 10 em pagar o lanche, 0 pro roubar o pernil. Não, média sim, 5. Isso sim. É. Porra, sim. Legal. Ô, Sombra, não, mas eu falei, apoio eu falei aqui que ia pegar o Goiás em casa. Não é não, o Goiás agora é fora. Meu o ouvinte Deus. Tem razão. Média 5. É média 5. O Vinícius tem razão, o Goiás é fora. Eu tinha falado que ia ser Corinthians e Goiás na Arena Corinthians? Isso. Então eu errei. Errou. O jogo do Goiás é fora. Caraca, hein, Dema? Presta atenção. É, ô. A primeira Dema? É de demagogo. Dema, olha. Dema. Como assim, Dema? Olha lá, tá vendo? Só porque eu tô defendendo as pessoas que não têm. Você chuta a marmita. Você roubou da tia. Viu? O Benjamin, ele chuta a marmita de mendigo. Tudo. Ele joga fora aquela bacinha do ceguinho. É engraçado, aquela mulher que levantou às 3 da manhã pra fazer a porra do pernil montar a banana e lá vender. Ele vai e rouba e tá certo. Bah, mas eu roubei. Essa moça aqui, Andréia Leite, ela fala assim, ela chama o Manoel de grande homem, honesto, coração bondoso. Volta nele! Parabéns, continue assim, beijos e vai Corinthians. Ó, nesse, muito obrigado. Ó, nesse país, vota nele. Qualquer discursinho demagogo as pessoas acreditam. Peraí, tá demagogo? O Dema. Não, é sério o mesmo. Dema é um mentiroso. Deixa eu te falar, tá cheio o de Dema. Perguntar. O Dema é um 7-1. Deixa eu te perguntar que eu sou mau caráter. Ele fica falando de periferia. Nossa, mau caráter. É um playboyzinho. Encanta as pessoas, roupinha de grife, celularzinho de grife. Faz esse macacão de Fórmula 1. O negócio é o seguinte. E os caras acreditam que ele correria. Ele peraí. Ô, Dema. Agora você tá respingando uma pessoa que você não deveria fazer. Ah, respingando. Mano Brown. Porque o negócio é o seguinte. Mano Brown, foi você. Ué, eu e o Mano Brown estamos na mesma balada. Esse discursinho. Eu e o Mano Brown estamos no mesmo balaio, velho. Saímos do nada, conquistamos o mundo. O problema não é ganhar dinheiro. Você conquistou o mundo? Pô, você quem, mano? Joga um banco imobiliário. Tirando com as manchetes, as luzes informações. Informações são os recados e as mensagens através do aplicativo de energia. O Alexandre Ramos fala, já tem o Bolsa Família, agora é o Bolsa Famano. O Eduardo Ferro, Portuga, tem 5 pares de ingresso pro show do Vini, aquele do Mexe a Cadeira. Bora trocar por uma fantasia? Não, não dá. O Vini é muito fraco, não tem como. Ah, deixa eu ver o que mais. Thiago Gomes, esse capivara de Oruro é o maior trambiqueiro, hein, Sombra? Ô, meu, vou te falar. Eu sou trambiqueiro mesmo, eu faço tudo que é legal, parceiro. Ele vê eu bebo, vou no samba. Ele vê que essa historinha de coordenador de ala e vendedor de fantasia deve ser uma das maiores lorotas que eu já ouvi na vida. E olha, ainda acho que as máscaras ainda vão cair, você vai ver. Que será Nenê Boteco de São Paulo? Nenê Boteco. Ei. Não sei nem hoje que morreu, mas não acompanhei. RG sabia, número 2, que Nenê sabe Nenê tudo Boteco? De Nenê e de Boteco. Eu quero dizer o seguinte, a sessão que fim levou. Que fim levou, Nenê Boteco? Tem separadamente, morreu junto. Morreu hoje. Tem separadamente, junto. RG, Nenê e Boteco. RG, quem jogou mais? Simval ou Valdir Bigode? Valdir Bigode. Quem jogou mais? Bismarck ou Giovani no Vasco? Bismarck jogou nas categorias de base. Giovani jogou muito no profissional. O Valdir Bigode, acho que ele não conseguia fazer um gol estufando a rede. Todo chute dele era lindo. Todo gol era mascado. Ele fazia só gol igual mascado. O Renato Murcho, né? O Renato Murcho. Chutava a bola e rolando. É o Rockwell que tá com o Rockwell, falei pra você várias vezes. Você gosta, né? Eu também ele só fez essa. O André Silva fala. Fala, galera, parabéns pelo programa. Sou corintiano. Espero que o time consiga pelo menos uma vaga na Liberta. O Gilberto Silva. Na boa, Sombra. Difícil imaginar o Domênico numa quadra de escola de samba. Todo suado, com um copinho de plástico na mão, cheio de breja. Verdade, você tem razão. Abraçando a rapaziada, com camiseta escrita diretor de harmonia. Depois ele larga a breja, pega um pandeiro, ajoelha, beija larga a bandeira da escola, com uma mulatona de 2 metros sambando na cara dele. Olha, difícil imaginar isso. É, e não dá mesmo. Mas o Domênico também, se não tivesse mão de música velha, pra ele não tem graça. Mas o Domênico será... Não, mas eu gosto das músicas novas. O Domênico será enredo da Império de Casa Verde em 2016. Domênico, a voz do carnaval, vai ser o enredo. Mas presta atenção. Eu não tenho nada contra quem gosta do samba. Muito perguntar. Acho legal pra caramba o negócio aí das escolas. Samba é cultura popular. Aliás, eu acho muito legal o... não a harmonia, mas bateria, o desfile, acho que é sabe, é criativo, legal. De moleque. Mas eu não ensaiaria. Faz parte respeito. Do que eu gosto. Muito bem. Continuando com as mensagens. Mas você não deixou eu perguntar pro Benjo o bagulho que eu queria. Não, daqui a pouco você vai perguntar. Uma pergunta, eu sei que vai ser uma pergunta que vai polemizar. Então daqui a pouquinho você vai perguntar. Vai ser vingancinha. O Michael Lima, Michael Lima. Boa noite a todos. O RG é fera, apenas discordo com dele. Sobre o Edu Dracena. Só foi ele retornar ao time que iniciamos o segundo turno com a melhor campanha. Fez até o David Braz jogar melhor. É um dos jogadores que tem mais história no clube junto com o Arouca. E caso a Lusa precise, o Damião está à disposição. Ah, é agraciado esse aí. O Edu Dracena, ele está 5 anos no Santos. É claro que o Edu Dracena foi um baita de um jogador vencedor, inclusive. Mas basta você pegar aí as pesquisas e veja a defesa do Santos, quantos gols sofreu antes do Edu Dracena voltar e quantos ele sofreu depois que o Edu Dracena voltou. A pergunta é: quem foi melhor, Sorley do São Paulo 96 ou Edu Dracena? Não, não. Já posso perguntar? É, ainda não. Não. E parece aquelas crianças, tá? Eu chegando, falei, né? Ia demorar, mas a máscara ia cair. Ah, não vem não. Ah. Não começa não, meu negócio, fala logo que você vai falar, vai. Ah, como que você sabe que ia ser eu? É porque você falou que a máscara ia cair agora, você olhou pra mim e falou que a máscara ia cair, é comigo, pô. Né? É, lógico. Olha aí. O que foi? Você fala mentira, tá do ferrado. Luiz Eduardo da Moca. Não vou na Moca. Meu primo é o carnavalesco da Vila Maria, Lucas Pinto. Verdade. Nunca vimos o Portuga por aqui. Ai! Deixa eu explicar pro cidadão. Loroteiro, avise ele que na nossa bateria não tem flauta. Deixa eu te explicar. Portuga. Deixa eu explicar pro cidadão. Portuga. Vou explicar pro cidadão. O Lucas Pinto, inclusive estive com o Lucas Pinto sábado agora. Você teve na feijoada com do Vila Maria. Conversei com o Lucas Pinto. Conversou com o Pinto. Você teve com o Lucas ou... Com o Pinto. Com o Lucas Pinto. Deixa eu falar uma coisa. Ano passado, infelizmente... Por advento do nascimento do Bernardo e ele ser pequenininho, eu não pude desfilar mesmo na escola, não desfilei. Só que esse ano, com o Bernardo um pouco maior, já pode ficar na minha sogra serve pra isso, estou voltando. E estou de coordenador da ala paulista. Quem quiser comprar fantasia, por favor, me procure. Coordenador de porra nenhuma. Dá teu e-mail, então. Quanto custa uma fantasia lá? 350 mango. Tá caro, mano. Tá caro um japonês. Tá caro. Tá caro uma obra. 350 mango. Que é o dono do mundo agora. Você é o boy aqui, porra. Acredito, é uma informação de utilidade. 350 mango. Você confecciona no porão que você trabalha, só que devia custar R$80. O nosso ouvinte, o Ricardo de Guarulhos, vai passar São Paulino, ele fala: Sombra, informe os ouvintes que teve um acidente cinematográfico na Fernão Dias. Parado tudo dos dois sentidos, capital interior. Ai, local do acidente foi na ponte da Fernão Dias, próximo à Vila Galvão, ou posto 555. Mas por que cinematográfico o bagulho? Eu não entendi. Porque o carro deu uma pirueta, voou pra uma mureta. Aqueles de filme, que carro da pirueta, etc. É, capota. E bater geralmente, assim, geralmente é com carreta. Já que vai bater, faz direito. É bom porque dá audiência, dá uma barbaridade. O produto é bom pro link. Posso perguntar já? Calma, tem tempo. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de Hello Food. Procurando alguma coisa para comer? Hello! Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um hello, mano! É nóis! Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem! Estádio 97 vai falar agora... Vou falar da Peugeot. É... Sabia que o Peugeot 208 tem central touchscreen com GPS, MP3 e Bluetooth? Tem luzes diurnas de LED, tem rodas de liga leve, troca de marcha no volante? É, rapaz. E a versão Active Pack tem câmbio automático, motor 1.6 Flex Start, por R$ 670 mensais. E o Peugeot 308? Peugeot 308 vem com teto panorâmico, roda de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB, Bluetooth e por R$ 690. Não dá para perder essa chance de impressionar. Vá a uma concessionária Peugeot e acelere o seu. Respeite os limites de velocidade. Mano, pode fazer a sua pergunta aí, agora. Aí, chegou. Tem uma pergunta, mas não é polêmica não. O negócio é o seguinte. Benjamin, tá na fila, tá? Você, do lado direito o Sammy, do lado esquerdo o Didi, estão lá assim escolhendo, a gente pega o quê? Um hambúrguer, dois hambúrgueres, três hambúrgueres, alface, um lanche, alface, um molho especial, aí o cara, não, eu quero barbecue no meu, ali na fila do Outback, tá certo, eu tava lá olhando, eu não sei se eu como aquela cebola gigante, eu não sei se eu como a Billy Ribs, você gosta de Billy Ribs também que eu sei, você só não come na sinagoga, mas fora da sinagoga você... O Jim come. Aí você tá lá, fala, pô, vou tomar lá aquele chazão gelado da hora. Ô, vamos, mano. Aí passa ali. E tem que contar a historinha. Menininho humilde. Música meu pai. Anhento. Seu pai, camisa surrada. Você vê que a pessoa é bem humilde mesmo, porque não é. Às vezes o moleque tá gordo, o pai fala, não vou te dar um lanche, porque tá gordo. É verdade, não tá preocupado com o colesterol. Ó, o filho do Maicon tá falando que tá com fome, mas tá com 800 o colesterol do moleque. O filho de uma égua tá com 800 colesterol. Aí também não dá, né? Bom, falar em gordo com 800, o Zé teve 8 mil. Então, pra você ter uma ideia, olha lá. Bem fez o pai dele, porque... Não, e a semana passada ele passou também na frente do Outback e falou, quero comer, o pai dele falou, você não vai comer hoje, você só vai ficar olhando. O Zé foi um caso raro. Não, mas ele tem que ficar 3 anos sem comer nada. Começou a sair gordura pela pele. Então. Estourar um monte de bolha de gordura. Ele tá começando ração. Aí também? Não, mas isso faz tempo que você não tava nem na rádio. Viu? Aí o pai do Zé comeu o Outback. Eu não sei, não. Você quer se enturmar e não tá conseguindo. Negativo, negativo. Não, não é você, idiota. Não, mas ó, o negócio é o seguinte, ó, viu, ó, olha, presta atenção, Ai, tá chata, vai. Aí você tá lá escolhendo, você já sente o cheiro da Billy Ribs do Outback, aquela cebola, porque a cebola já vem cheirando de longe, né, gostoso. É. Aquele pão australiano. Nossa, mano, aquela manteiguinha, é bom, hein, ó. E o pão vem quentinho, você passa a manteiga, derrete. E o chope? Ó, o pão parece que chupa a manteiga. É uma pergunta ou uma tese que você vai defender? Não é uma tese. Aí, por exemplo, passa uma pessoa bem humilde do seu lado. Você vê que o moleque não é obeso, não tá com colesterol alto. É a terceira vez que ele... Aí o pai fala, não, hoje eu não tenho dinheiro. Assim, bem baixinho. É que eu prestei atenção, porque eu sou um cara que capta a leitura labial das pessoas. É, e aí, mano? Você, se tivesse nessa condição, você faria o quê? Seja sincero. Não, sou sincero. Seja sincero. Não fica pigarreando no ar, não. Quer que você comece a pigarrear, que você quer pensar. Não é. Seja sincero, seu bandido. Deixa eu falar. Eu vou ensinar um negócio pra você, que você nasceu na quarta-feira passada. Sabe aqueles novos ricos que gostam de ostentar, mostrar, falar? A verdadeira caridade o cara não fala, viu? Faz é anônimo. Você nasceu quarta. Ué, eu só citei um exemplo, porque veio querer me chamar de hipócrita e demagogo. Mas você é, Dema. Negativo. Dema. Negativo. Dema. Eu ajudo as pessoas. Mano, Dema. Eu ajudo as pessoas. Mano. Eu vejo uma pessoa que tá dando seta, Sombra, lá embaixo, por exemplo. Eu tô na Consolação. Deixa o cara passar. Eu vejo o cara dando seta aqui na Doc Lobo, velho. Já deixa o cara passar lá na frente. Não fala em seta, que a sua já quebrou faz tempo. O apelido dele agora é Mano Gentileza. Mano Gentileza é o Corinho. Ele é tão gentil que um tempo atrás ele oferecia um taco de beisebol pras pessoas. Estádio 97, tem oferecimento de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3, USB e Bluetooth por R$690 ao mês. Tem um esperando por você na rede Peugeot. Mano, agora você vai abrir a boca pra falar de coisa melhor, vai falar da Polo Ar. Vamos lá que o bagulho é louco. Vai. Quando o assunto é ar-condicionado, pra não esquentar a cabeça, você já sabe, né, Benjamin Bach? Fale com a Polo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil, cara. A Polo Ar é fera, hein? Na Polo Ar você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Tá certo? Se você chegar agora lá na África, Domênico Gato, já estão lá com ebola, mas todo mundo conhece a Carrier. Ó, sabe por quê? Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Willis Carrier, guarda esse nome, motinha. Esse cara inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, cara. Tornando a Carrier uma das marcas líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Ó, se você hoje tem condições de apertar um botão e matar o seu calor, agradeça ao Willis Carrier, tá bom? E para você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um highwall de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né, Motinha? Com a Polo Ar-condicionados, você entra no clima, Benjamin Trouxa. Que isso? Para com isso. Tava no texto. Não tava. Tava lá. Vamos aos ouvintes, 3284-7097. Oferecimento do grupo Ésser, um nome construído com história. Vai tocar o Asdrúbal, Domênico. Vamos lá. Alô? Ah, não prendi a linha. Vamos ver, alô. Agora aprendeu. Agora vai. Alô. Boa, baralho! Consegui, baralho. Truco, porra. Vamos ganhar hoje, Domênico? Quem vai ganhar? Atlético Mineiro e Flamengo hoje. Atlético Mineiro ganha. Mesmo no Maracanã? No Maracanã? É, hoje. Ah, acho que vocês ganham. Seu favorito, né? Pode ser. É, tá bom. Pode ser, não sei. Ô, qual o nome aí, velhinho? Arthur Bascoy, cara. Arthur Bascoy. E quantos anos você tem? Tenho 23 anos. É 23 mesmo? 23, rapaz. Hoje. Não chegou ainda a hora, mas é 2.3. É. Oh, e não chegou nada, hein, velho? Como assim não chegou nada? Nenhum biscoito pra gente comer. Ah, sensacional. Sensacional. Tá boa hora. E qual que é o bairro que você mora aí, meu velho? Vamos lá. Eu sou do Jardim Hollywood. Hollywood? Olha só. Capitão que jogava na Portuguesa chamava Hollywood. Maravilhoso. Hollywood. Hollywood, o capitão, craque da luz. Jardim Hollywood, é, né? É Hollywood, é Hollywood. Eu vou dizer um negócio pra você. É super bacana esse bairro. E todo mundo lá, quando eu passava lá, brincava pra caramba ali. Onde você mora? Sou artista e tal. Se é o que eu conheço, é em São Bernardo. É isso aí, São Bernardo, não é Raul, hein? Não é, não tem pra ninguém, eu sou GPS Man. Ô, uhum. GPS Man. É nóis. É. Tá divertido lá. Tá certo, aí os caras ficam com isso aí. Às vezes você falava, pô, onde você vai? O cara falava, vou na casa lá do Jean-Claude Van Damme. Não, onde você vai? É bom, pô, é tranquilo. Sou vizinho do Michael Douglas. É, e seu apelido era Brad Pitt. Foi o Chuck Norris que falaram agora, que descobriu que ele é... Ei? É. Tá soltando, né? Ó, até o tio... Aqui era o Zé Maier, agora é o Chuck Norris. Nada contra, porque nada o cara ser mestre em artes marciais não significa que não precisa... Pode não sentar possa. No Kung Fu, não tem problema nenhum. Mota. Um gêmeo, Mota. Diz que o Domênico ficou 3 dias chorando. Você pegaria o... Eu? Hã? Meu, mais um pacote de bolacha, eu vou até o ano novo. Não preciso mais nada. Mas eu te falo, sobre o que é que o Domênico se abriu? Não vai ser surpresa também. Olha os caras, tá o Chuck Norris, velho. Se o Chuck Norris se abriu... Ô, meu velho, qual que é o time, hein? Olha, é Coringão, caramba! Vamos falar do Chuck Norris. É isso aí, mano. Pô. Tudo nosso, e tudo aí, nosso. Isso aí, mano. Ô, velho. Ô, irmão. Ô, Benja, ia lá no cinema, né? Anos 80, aqueles puta filme de ação. Comando Delta. É, né? Porra, aí vai lá ver Braddock. O cara mata um rato, mastiga uma. Virou um rato, uma lenda, um né? Virou uma lenda, tinha a lenda sabia, do Chuck, né? Mal sabia o que viria pela frente. É, filha, mas é que o cara sabe que é bom, mano. Ele deu uma entrevista, ele se assumiu? Quem que falou isso aí? O Sombra. Não, tem esse boato aí faz um mês. Você viu isso aí? Não, é verdade. Rolou. Não, isso aí é uma publicação. A verdade é a americana. Ah, Domênio. Porra, rolou, não sai, Domênio. Aceita que dói menos. Não, eu não aceito porra nenhuma. Quem tem que aceitar é ele. Quem tem que aceitar é ele, se é viado ou não. Na verdade, é um grande filme. Não. É um grande filme que o cara faz. Ele é o quê, então? A bichona. Aqui, olha. Bichona, viado, tudo igual. Pô, Chuck Norris, cara. Pô, no dia que o Rick Martin assumiu, eu fiquei surpreso. Ah, você tá louco. Você ficou surpreso. Pô, para, velho. Caramba, ó, pode falar um dia o Mota tá falou um negócio pra mim. Ó, Mota, você sabe, eu sou justo. Quando eu tô errado, eu tô errado. O Mota um dia falou pra mim, o mundo é gay. O Mota tem razão, cara. Olha, Chuck Norris, Domênico, olha só. Domênico, seu rabo. Domênico, fio. Vai, trouxa. Vai. Fio. Segue o jogo, sem falatório. Quem são os caras que você mais gosta no cinema aí, ô Arthur? No cinema, meu? É. No cinema, acho que... Eu curto um filme de terror, meu. Esses dias aí... Praticamente... Ah, você curte uma boneca? Curte uma boneca, velho! O filme, assim? Tem um filme novo. Tem um filme novo. A Annabelle é uma boneca e o filme é bom, hein? O cara disse que curte uma boneca. Ele é da turma do Portugal. Ele é da turma do Portugal. Portugal também curte boneca. Vamos fazer um paralelo aqui. Boneca é um paralelo aí pra falar de travesti. E o Portugal também curte. Tem esse cidadão aqui pra falar que o cara é viado. Portuga curte. Você falou que gostava de ver o sino. Oh, que sino, que isso, Portuga. Ô, Portuga. Gostava mesmo. Eu falei que a Roberta Close era burisca. Não foi só a Roberta, não. Conversa aquela do Silvio Santos que entrou na casa dos artistas também teve uma boa. Aquela mandava brava. Tá vendo lá? Portuga, que isso? Se fecha aí, Paquitão. Aqui não tem conversa, não. Prega fumo. Já deu muito também. Tenta uma dinerê. Vou te mostrar o que eu tenho que pegar fumo. Ô, amigo. O Chuck Norris falou, ai, aqui prega fumo. Daqui a pouco ele tava sendo pregado. Você vai na torcida Peugeot, estádio 97? Então, que horas é o jogo, cara? O jogo é às 9, você precisa estar... Domênico. Calma, gente, peraí, o jogo é às 9, você precisa estar na Paulista às 7 da noite. Mas se quiser, a gente muda, velho, o horário. Liga lá no CVF. Eu quero ir na torcida Peugeot, estádio 97. Boa, não vai se arrepender. Da torcida não vai, mas do jogo... Não, também não vai, o Corinthians vai golear o Coritiba. Mas vai golear, velho. Eu acho que o cocô. Ô, amigo... É aquela goleada, 2-0, vai. Caramba, hein, 2-0. Não, que seja, o importante é 6-0, o que importa é ganhar. Mas, ô, amigo... Antes de mais nada, você acha que eu tô certo ou errado no fato do fast food? Não, vai lamber essa boca, porra. De novo essa conversa? Ah, não. Odeio, ué, mano. Tem que ouvir a opinião do povo, mano. Não. E outro, o Outback na fast food. Ô, Arthur! Pode passar e pegar uma cebola e comer no Corinthians caminho. Vai entrar no G4 ou você acha que tá muito complicado? Então, tá complicado. Eu não confio muito no Mano, meu. Mas... Eu? Não. O Mano técnico. Não o Mano Dema. Só que eu acho que classifica, assim. Acho que no final, aí, na última rodada, acho que vai ser a decisiva. Olha, cara, com relação ao Mano Menezes, eu também acho que é um técnico que deixa a desejar. É um treinador que, na minha opinião, poderia estar fazendo um trabalho bem melhor do que ele vem desempenhando aí com o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Vai falar que a culpa é só dele? Não, não é só dele. Eu acho que o time do Corinthians aí também, em determinadas posições, é bem carente. Eu acho que não dá para atribuir toda a responsabilidade pro Mano Menezes, mas eu acho que pelo menos 80% da culpa ele tem. Eu acho que tem. Eu acho que principalmente essa questão de retrancar depois do primeiro gol. Fez o primeiro gol, parece que já tá com a vitória garantida, joga o time inteiro atrás e torce para não tomar um gol. Eu acho que não pode ser assim, né? Põe a música do plantão. Ih, rapaz. Plantão. Quando você vem com esses papinhos. Informações dizem aqui que essa história do Chuck Norris é mentira. Isso foi publicado num site chamado Diário Pernambucano. Que é uma coisa sensacionalista aí que cria factoides. Pronto, Domênico, tá pronto. Eu não, fica, mas tranquilo, eu tô. Domênico tá aliviado, não é mais gay. Que eu, Domênico, tá aliviado. Tô nem aí. Se ele quiser sentar, ele senta, ué. Você tem que respeitar o achismo quando ele quer ser gay. É, se ele quiser ser gay, ele pode ser gay. Lógico, ele pode. Ele tá decepcionado agora. Na verdade, se ele quiser sentar, o problema é dele. Eu não duvido de nada. De ninguém. Ah, amor. Do Domênico, você não duvida? É o Domênico, tenho certeza que é homem. Muito obrigado. Medo. Olha que medo, que bunda mole que você medo, foi agora. Ah. Mas, não é, mas não sei. E da RG? Ah, RG, carioca. RG escapa cá. Ah, Rio não. De Janeiro e tal. A RG escapa. Então todo carioca quadra, é bicha. A quadra de, sabe, escola de samba e tal. Aí tem aquelas, né? Ô, que papel é escola, quadra de escola de samba? Ué, tá cheio de viado a escola de tem, samba. Tem, tem, mas a gente respeita, tem, cara. Quem que banca a escola de samba? A maioria é viado. Ah, mas tem. Uma escola de samba é lugar de você respeitar todo mundo, velho. Aquelas mulata que não é mulata e tal. Não, não tem. Tem mulata que não é mulata. Essa mulata que não é mulata. Não tem, não. Tá cheio. Se fosse loteria esportiva, tá o RG, jogo 7. É coluna 1, um, coluna do meio, coluna 2. 1? Um? Direto. Um? E vai dar. Ah, mas vai agora há pouco você deu a entender que podia ser qualquer coluna. É, o RG você falou que não sabe, não. Não, mas eu tenho certeza que ele foi. O Landucci. Ah, esse é os três. O Vieira. A cara do RG. Também. O Vieira tá no ar, gente. O você nunca pegou. Mas o Vieira faz o gênero que vai e chora. Chora, o Vieira chora. Se arrepende? E pede desculpa, já peguei desse tipo. E nunca mais ele apareceu aqui, lembra? Ô, amigão! E o cara tinha 2 metros de altura, esse eu conheci. Mas o ouvinte não quer saber quem o Mota comeu, deixou de comer, gente. Tá aqui pra falar com ele. É verdade, isso é. Mano, bicho! Isso é um cavalo! Toda a sutileza do Mano, bicho! Sensacional! As pessoas têm a maior curiosidade de saber a vida íntima do Mota. Ué, liga pro Mota e pergunta, velho. Não, pra Mota, quem você carcou fumo ontem, hoje ou amanhã? Eu tenho um amigo meu que vocês conhecem que ligou. O ouvinte quer falar do Corinthians, gente. O cara tá fazendo entrevista. Ô, Mota, quem quer saber detalhes dele, mas não vou falar que é o Fran. Lembra que ele falava? Ô, Bota, o que você carcou? Esse é mon voyeur, mano. O que você carcou, Bota? Fala pra imprensa. O que você carcou, ferro, Bota? O amigo do Corinthians aí, ó. O Corinthians ele vai ser denunciado novamente no STJD, pasmem. É, mas esse STJD pasmem. Tá de sacanagem esse ano, meu. Pior. Não, eu vou te falar o porquê. Quando eu venho aqui e falo que esses caras pegam no pé do Corinthians, aí, não, você tá de marcação com o STJD. Não, porque não é. O Corinthians desse Campeonato Brasileiro, ele foi o time mais acionado no STJD. Ele foi o time que mais teve que comparecer ali nas audiências. Dessa vez, o STJD, ele vai averiguar o caso de um jogo do Corinthians que aconteceu lá na Arena Pantanal, velho. Em que o Leandro Voaden relatou que bexigas entraram dentro do gramado e teve que paralisar o jogo para retirar as bexigas. Ou seja, a bexiga se cair no gramado e o árbitro parar o jogo é motivo pro STJD julgar o clube. Vá pro inferno, STJD. Vão pro raio que o parque. Quero publicidade, meu. Não é possível, porque tá punindo por qualquer coisa e o Corinthians parece que é o foco. Pô, mas chega a ser ridículo, cara. É ridículo isso daí. O time ser punido porque uma bexiga caiu no gramado. O Botafogo tá lá na segunda divisão, daqui a pouco vai trocar com o Corinthians essa posição da tabela só pra derrubar o Corinthians, meu. Favorece pra caramba time carioca e time paulista, às vezes nem faz nada. O juiz já pune dentro do campo, às vezes dá um expulso, um cartão vermelho pro, para determinado jogador, e ainda o STJD se intromete e quer dar mais 5 jogos de suspensão. Acho que não é assim. O juiz é autoridade. Se ele é autoridade, eu acho que tem que seguir aquela suspensão automática depois do cartão vermelho. Estão apitando o jogo duas vezes. Quando o jogo termina, eles apitam de novo. Oh, mas por mais, amigão, por mais que as pessoas digam, ah, mas pô, isso aí não vai dar nada, óbvio que não vai dar nada. Quando eles talvez aí não tome nem multa por causa disso, porque eu acho que é um absurdo mesmo que multar o clube por causa de uma bexiga no gramado. Mas esse jogo diante do Botafogo que aconteceu aí na Arena Pantanal é ridículo, velho. O Corinthians ele tem que ser notificado e numa dessa tem que disponibilizar o advogado pra ir lá. Pra ouvir uma baboseira dessa, velho. É ridículo, é tosco. Quando eu falo aqui que estão minando psicologicamente o Corinthians, aí fala, o Benjamin mesmo é um desses que fica, não é isso, não é isso. Não é isso, Katsu, velho. Toda hora imagina, se a gente falar qualquer coisinha aqui, o cara, não, você vai ser processado, você vai ter que ir lá no julgamento. Por mais que não dê nada, Domênico Gato, porque que a gente não fala nada de absurdo, é uma encheção de saco ter que ir até lá. É um absurdo. Vai pro inferno esse STJD, mano. Eu tô de saco cheio. Eu também cheio. Acho que tem uma mudança dentro desse STJD, meu, porque os últimos anos tá piorando cada vez mais. E se precisar fazer rebaixamento, vaga de Libertadores, se precisar, eles fazem, amigo. Eles fazem ao bom prazer que me interessa. Pode ter certeza. Bom. Aí já foi visto. O que mais? Vai continuar o chororô? Não é chororô, é constatar um fato, é constatar a realidade. Inclusive, você deveria ser solidário. Quando for contra o seu time, você vai ver. Porque amanhã, se for teu time lá, assentar a bunda lá e ficar no banco dos réus, aí você vai dar o seu pitizinho aqui. Pra que não aconteça, você já tem que ter tomado uma medida preventiva. Eu lembro. Ser solidário ao Corinthians nesse caso. Eu lembro do caso Sandrerocha e toda a sua revolta com o STJ. Eu nem entrei aqui na rádio. A solidariedade. Que ano que foi isso? Não, nós não tínhamos programa. Nem existia essa de 97. Ah, 96. Então põe a testa aqui que eu vou dar uma binguelada na tua 99, testa. 99, tá? Né? É isso aí. Nossa, jantei agora aqui. Não, mas vocês jantei aqui. Defesa do São Paulo. Jantei. Mas a gente não contra o sistema, vocês nunca falaram nós nada. Nós não estávamos. Mas contra o sistema, vocês nunca falaram nada a favor do São Paulo. Existia. Foi em 2000, Sandrerocha? 99. Existia. Ah, hello! Ah. O senhor entrava como ouvinte no ar e pega a gravação. Pega a gravação aí. Pega a gravação. Ai, meu Deus do céu, nossa, mas que... Que era o direito do diretor São Paulo, os senhores nunca defenderam mesmo. Hello. Não, defendi sim. Ah, vocês são soberbos, vocês merecem. A água bate na bunda. Ó, deixa eu colocar aqui, ó, casos... Mas teve um advogado do Corinthians que falou no passado, a portuguesa que se vire, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Eu lembro disso. Cara do Corinthians, Roberto Andrade falou. Cada um na sua. Cara do Corinthians falou. Agora senhor... Arthur! Oi! Tchau. Oi! Bom, como você dedicou toda a ligação aí a ficar discutindo esse chororô de bexiga no campo, tudo de bom pra você, cara. Boa torcida. Pra vocês também, cara. É difícil pra caramba falar com vocês. Já escuto vocês aí, indicação do Mioto, um amigo meu, falou, escuta esse programa que é fantástico, depois de muito tempo consegui. E abraço aí pra todos vocês, cara. Certo, valeu, velho. Abraço, é nóis. Falou, cara. Valeu. É sábado, jogo às 21, chega aí às 19, é isso? Positivo. Isso aí, cara. Paulista 1439. 1439. Valeu, hein? É nóis, abraço. Abraço. Valeu, fera. Um abração. Valeu, fera, cara. Fera. Obrigado. Fera. Valeu, fera. Fera, é isso aí. Estádio 97, oferecimento de Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen por R$670 mês. Incrível, né? Saiba mais de uma concessionária Peugeot. Agora o Benjamin vai falar de Hello Foods. Olha só, amigão. Você é um daqueles aí que perde o intervalo do jogo aí, tentando pedir comida pelo telefone, ficar ligando, só dar ocupado e tac, tac, tac. Tá de brincadeira, né, amigão? Hello, hello! Você ainda não conhece o Hello Food? Você tá brincando. Hello! Hello Food é o melhor jeito de você pedir delivery do Brasil. Cara, é simples pra caramba. É só baixar o aplicativo. É grátis, viu? Não precisa pagar nada, não. Depois, é só selecionar o seu endereço e escolher entre milhares de restaurantes. Aí você faz o pedido e pronto. Cara, não tem transtorno, não tem dificuldade nenhuma. Pelo Hello Food, você pede pizza, lanche, comida japonesa, comida chinesa, comida árabe, enfim, você pede de tudo, tá certo? Hello Food escalou um time completaço pra jogar bem naquela hora que a fome ataca, e quando a fome ataca, véio, não tem, aí você abre a geladeira, tá tudo vazio, aí você vai lá pelo telefone e fala, caraca, só dá o culpado, que saco, então, amigão, usar o telefone pra pedir comida, hello, é falta grave, amigão, então, deu fome? Dá um hello, peça Hello Food. Cara, baixa já no teu aplicativo, baixa já no teu celular aí. Hello Food. Motinha, informações do São Paulo, Mota. Eu. É, o Tolói aí, chefinho. Tava uma expectativa que ele pudesse jogar, né? Contra o Emelec, né? Mas não jogará. Até senti uma dor aí na coxa aí e não vai jogar. Tá certo. Eu vou te falar um negócio. O que tem de nego querendo emplacar goleiro no São Paulo é mole. Pô, você viu a história? Mais um. Olha, estão oferecendo, gente. Todo dia é um. Aparece um. Eu tava viajando, mas eu acompanhava as informações pela internet. Foi a história de falar que o Jefferson tava querendo sair. Tava querendo arrumar confusão pra jogar no São Paulo. Aí começa a falar de Cavalieri. Já falaram do Renan, goleiro do Goiás. Toda hora. Thiago Volpi. Hã? Thiago Volpi. Toda hora é nego dando informação de goleiro. E o Muricy vem batendo na tecla que será o Denis o goleiro do São Paulo em 2015. Sim. Ponto. Né? O Rogério parando e confirmando que vai parar mesmo. Vai ser o Denis e ponto. No primeiro momento vai ser o Denis. Se ele se firmar, muito que bem. Se não, vai contratar alguém, pô. Né? A vida é assim. E tá até o Souza falou aí do fim da concentração. Né? Os jogadores gostaram muito dessa história. Mas acabou mesmo a concentração. Não, um projeto. O Muricy tá pensando em alguns jogos, depende da situação. Como aconteceu, né? Liberou pro jogo de segunda-feira. Né? Os caras chegaram lá segunda-feira, não teve concentração, ficaram lá de boa e rendeu o time. Será que é por isso? Vocês são a favor ou contra? Depende do grupo que você tem na mão. Depende do grupo. Se você tem um grupo de muito nego baladeiro solteiro, esquece. Por exemplo, no Botafogo, Carlos Alberto, Jobson, esses caras aí. Não, eu não sei. O Botafogo tá fazendo isso, só fora da brincadeira. Vou falar com o Carlos Alberto. Eu não sei, às vezes Jobson. Ele tem os problemas dele, mas não significa que o cara fica na balada. Não, mas o Botafogo tá fazendo isso. Não tá concentrando. Porque eu acho que é pra economizar. Também. Não tem dinheiro no hotel. Independente, Mota, de ficar ou não ficar, o que você tem que responder é dentro do campo. Você pega o Serginho, quantas vezes o Serginho fez programa com a gente? Quantas vezes o Serginho falou que naquela época. Mas, pô, chegava dentro de campo, resolvia. Cara arrebentava, velho. É que nem briga de grupo, né? Os caras brigavam entre eles, mas chegava no campo e resolvia. Tudo depende de como é aquele grupo no dia a dia. E várias vezes. A consciência do cara. Várias vezes. Só o microfone aí, porque tá dando microfone no ar aqui. Se o jogador é sincero, o treinador alivia. Alivia sim. Uma vez eu perguntei, acho que foi pro Tite. Se o cara chegar pra você e falar, olha, pô, professor, não dá, cheguei mal na madruga e tal, não dá pra treinar agora e tal, tem treinador que fala, beleza, vai pro DM e tal, mas depois eu quero ver você comer a grama. Tem vários que falaram isso. Mas isso aí é papinho, beijo. Às vésperas da final, você pega o principal jogador, o cara foi pra balada, quebrou na noite e não joga nada. Não, fica no DM, depois eu quero você. Imagina. É o mundo do futebol. Sobre a mesma coisa, seu pai lá, imagina lá. Ele chega lá. Seu pai! Seu pai comprou um vaso lindo. O bar tem razão. Cara, você tá insuportável, velho. Mas não é insuportável, é verdade. Muito lâmpada, vai. Sobra, seu pai comprou um vaso Ming. Seu pai comprou um vaso Ming no eBay. Chegou aqui o bagulho. O eBay comprou o vaso Ming. Chegou aqui. Aqui, mano. Mano, é o senhor eBay. Imagina. Você tá lá. Quebrou o vaso. Ele chega lá e fala: Sombra, seu pai te chama de Sombra também. Sombra. Quem quebrou o vaso? Aí você chega lá, todo pimpão. Não, pai, sabe o que é? Eu tava jogando bola de maneira responsável aqui na sala. Eu sei que errei, mas foi eu que quebrei o vaso. Seu pai, não, Sombra, você foi legal comigo? Então beleza. Você falou a verdade. Nossa, quebrou. Então só pega lá uma vassoura. Varre aqui os cacos aqui e joga fora pra mim. Agora, se você chegar lá, não, pai, foi essa porra desse gato. O gato nem levanta no sofá. Não, foi essa porra desse gato que pulou no vaso. Ah, não, sei o quê. Você acha que teu pai vai aliviar você falar? Não, ó, não foi o gatinho, não. Fui eu, fui responsável. Vai tomar um cor igual? Vai apanhar igual. Vai tomar um cor igual. Chefe, tem mais uma notícia. Eu dou mole. Que tá passando despercebida aí, que é muito estranho, né? A CBF marcou o jogo São Paulo e Palmeiras para domingo, 7:30 da noite. Domingo? Um clássico. Pode acontecer. Deve ter algum outro clássico. São Paulo. Porque já aconteceu de ter clássico aqui em no Rio de Janeiro, e eles, pra não perder, eles põem um em cada horário. Agora tem horário de verão. Não tem clássico domingo. Estádio 97. Não, a gente geralmente tem do clássico no Rio de Janeiro, geralmente é depois do São Paulo. Estádio 97 tem oferecimento do Outback. Happy Hour no Outback é muito mais divertido. Também Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais 690. Venha hoje dirigir o seu. BV Financeira. Precisando de dinheiro pra realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Agora um recado importante para você sobre seguro. Imagina que você está no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro, o que bateu no seu carro, é o Anderson Silva. Você não vai ir com ele só por causa disso, vai. E nem precisa, o Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. O preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor, véio! Quem ganhou a camiseta do estádio? O grande Arthur Bascoy. Manda abraço também. Arthur Bascoy ganhou a camiseta do estádio, Fit Camisetas. Isso, o site é fitcamisetas.com.br. E todos que ligaram, entraram ao vivo no ar, ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3037 Boné, Domênio. Manda abraço aqui pro Dan, pra Dani e pro Wellington. Trouxeram dadinhos pra nós. Sério. Muito obrigado aí às pessoas que lembraram de nós. Esses e pro dadinhos. Borges, que tá aí, São Paulino Ilustre. Eu queria agradecer, inclusive, que eles mandaram os dadinhos. Foram muito, muito gentis. Bom preço. Mas desculpa, esse dadinho já foi bem melhor. É? Já foi. Tá farinhento. Não, sei se é farinhento. Meio aquele gosto de bolo de padaria. Aquela manteiga. Muita manteiga. Mas da próxima vez tira o preço, porra. Ah, deixa o preço aí. Deixa eu ver quanto foi. Ô, Benjamin. Nota do mano hoje no estádio. Qual? Humano ou humano, nosso humano. O humano tá se tornando humano a AP. Gosto muito dele, você sabe que é uma paixão. Nota de hoje, Um e-mail. Um e-mail? Nota do Benjamin hoje, ô mano. E o Dema? Lógico, tem que ser ele um pro outro. Ele é vingativo. Tá, só pra ver, vamos ver se é mesmo. Sempre 10. Olha aí, tá vendo? Mas deu 10 porque o Benjamin disse que ia ser vingativo. Negativo, eu podia chegar aqui e falar, tá certo o Neto, sabe essas coisas? Não falo, sempre 10, gosto muito dele. Foi vingativo. Sempre 10, você é um cara que representa, otário. Valeu, galera, boa noite pra todo mundo. Estádio volta amanhã. No oferecimento de BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Ô, RG! Chega, sombra! Vai dizer que vende fantasia, coordenador de aula. Você viu essa ou não? Vende fantasia, agora vendedor de fantasia. Oh, ele falou que ele era lutador profissional de Muay Thai, velho. É mesmo? Falou, na época que ele parecia um bonequinho do Comandos em Ação. Falou, sim. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Peugeot 208, com câmbio automático e central touchscreen, com parcelas de R$670. Conheça. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. E Grupo Esser, o nome construído com história. Falou, gente, boa noite, até amanhã, às 5h30 da tarde, aqui na Energia 97. Na sequência, Night Sessions, para você que gosta de uma boa house music. Em novembro, a Energia 97 e o Projeto Indústria trazem mais uma edição do Energy Club. Energy Club. Agora com duas atrações internacionais, direto da Hungria, do selo de Nick Romero, o duo de Progressive House e Stay.